transição temporal completada. As sondas de navegação e as armas estão sendo calibradas. As camuflagens estão acionadas. Não podemos ser detectados pela tecnologia atual. Qual é a época? Os mapas estelares estão processando. A data cronológica é 00282.4.4.2.3, bem no início do século 21. O alvo foi localizado? Sim, Lord King. Nessa era, a localização é conhecida como Cidade de Nova York. Então vai começar. Os Escapistas. Conceitualmente, o tempo foi originalmente associado à noção de ritmo, através dos primeiros calendários baseados nas fases da Lua. O Stonehenge britânico, por exemplo, é um monumento alinhado com os movimentos da Lua e do Sol. O calendário chinês é outro caso de calendário lunisolar sendo usado para estabelecer o tempo dos feriados e festivais. Ele é importante para os fazendeiros chineses que ainda plantam de acordo com a lua. O tempo também tinha conexão com o renascimento, a renovação da natureza, simbolizado pelo círculo e pelo yoni. A influência judaico-cristã levou à criação do tempo linear. No século XIV, os europeus idealizaram o universo em termos de funcionamento do relógio. E no século XVII, Isaac Newton caracterizou o tempo como absoluto e uniforme. No século XXX, o viajante do tempo Nathaniel Richards, do universo 616, encerrou uma longa guerra e trouxe paz ao universo 6311. Mal sabia ele que suas benfeitorias influenciariam o seu eu daquela terra, levando-o a se transformar em Kang, o Conquistador, um dos maiores inimigos dos Vingadores e talvez o dono da origem secreta mais enrolada no catálogo de personagens da Marvel. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite, eu tenho o prazer de receber um elenco extraído de vários pontos do tempo. Direto de janeiro de 2002, ele acabava de ler a primeira edição de Astro City pela Pandora Books. Estava otimista e pensava que essa série faria um estrondoso sucesso no Brasil. Jamerson Tiossi. Avante, Vingadores. Direto de março de 1987, ele tinha acabado de ler a primeira edição de Batman Cavaleiro das Trevas. Segundo meus registros cronais, foi a última vez que ele sorriu. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? Direto de setembro de 2025, ele vem de um futuro pós-apocalíptico, onde não existe mais gibi capa cartão, as bancas foram extintas e a língua portuguesa é uma velha senhora que ninguém mais respeita. Maurício Dantas. We have to go back, Jack. É isso. A seguir, o papo será sobre a minissérie Vingadores Eternamente, de Kurt Busiek, Roger Stern e Carlos Pacheco, ou que para muitos pode vir a ser a obra base para o futuro retorno da equipe nos cinemas. Tempo de heroísmo. Primeiro de tudo, para a gente começar logo posicionando o ouvinte, essa minissérie ocorre ligeiramente depois da edição 7 da mensal Vingadores, do próprio Kurt Busiek com o George Pérez. Portanto, quando a Inteligência Suprema foi capturada após uma invasão Kree mal sucedida à Terra, e aí ela foi aprisionada pela SHIELD numa instalação na área azul da Lua, e ser capturada pelos Vingadores, como veríamos dali em diante, fazia parte dos planos dessa Inteligência Suprema. Se você procurar pela internet guias de leitura cronológica desse run, você geralmente encontra Vingadores Eternamente como a história que sucede a edição 11, que fecha o primeiro volume. Bom, vamos lá. Avengers Forever saiu lá fora em 12 números, entre dezembro de 98 e fevereiro de 2000. Aqui no Brasil saiu entre janeiro e novembro de 2001, dentro da mensal da Abril, Grandes Heróis Marvel, números 6 a 16. Aquele período prêmio, né, quando o gibi era formato americano, papel bom, lombada quadrada, 164 páginas e custava à época absurdos R$ 9,90. Hoje em dia isso é a metade do valor de uma mensal da Panini com 96 páginas. A única republicação desse gibi foi dentro dos dois volumes da coleção Salvat, capa preta. Elas saíram em abril e maio de 2015. Ainda deve ser fácil achar por aí, num preço acessível. E se eu fosse você ir atrás disso, antes que a Panini anuncie uma edição de luxo num preço proibitivo. Minha leitura original foi por essas Grandes Heróis Marvel, por empréstimo mesmo. Nessa época das prêmios, eu só tinha bala na agulha para pegar a minha mensal do Batman. Muita coisa desse período era nesse esquema. Um amigo colecionava uma, o outro outra. Aí a gente ia se ajudando. Né? Muita coisa eu só fui ler com mais calma quando apareceu os scans. Esse gibi dos Vingadores Eternamente, eu lembrava pouquíssima coisa quando eu peguei as edições da Salvat. Mas quando eu abri para reler, eu descobri que não era nem culpa minha, porque eu tinha lido de forma tão desatenciosa. Era porque o gibi era enrolado mesmo, né? Daí eu jogo pra vocês. Qual é a edição de vocês agora? Vocês chegaram a ler quando saiu em Grandes Heróis Marvel ou só nessa Salvat? Começa aí, Reginaldo. Eu li ela um pouquinho antes. Eu comprei as edições importadas. Já falei pra vocês isso, assim, não é esnobar, mas custava às vezes até mais barato do que aquelas linhas premium, se bobear, porque o dólar estava baixinho na época, né? Então dava para trazer e eu comprei. Até o que mais chamava a minha atenção é que a série tinha várias capas alternativas e essa arte maravilhosa, né? Então foi, assim, a primeira vez que eu li foi assim. E hoje eu tenho aquelas duas Salvat preta. E por acaso eu não achei uma agora para ler. Eu sei que eu tenho, mas não sei onde tá. Então eu baixei de novo para ler tudo, né? E li por scan. Mas eu acho que o que sair dessa série, assim, se sair uma edição especial, se sair um extra, eu vou comprar, cara, porque eu acho muito legal esse material. E aí, James? Eu li originalmente no Grandes Heróis Marvel, da fase premium, e fiz uma releitura agora. Eu até encararia uma nova coleção, desde que viesse toda a fase do Buzzack, né, dos 56 números da mensal dos Vingadores, mais esses 12 embutidos, mais os anuais, aí tudo bem, eu encararia. Eu acho que é um material que poderia render nesse formato. Claro que não encararia uma capa dura, né? Nem cheguei a pegar aquela série dos Vingadores, né? Que não tem relação direta. E essa série da Salvat, ela já vem de um período que a distribuição aqui na cidade onde eu moro ficou muito ruim. Então, várias edições chegavam e outras não chegavam. Alguns desses materiais não vieram. E os dois Vingadores Eternamente não vieram. Até que eu acho até bom, porque na releitura eu dou uma nota um pouquinho menor do que eu dava originalmente. Maurício, snob a gente com sua coleção. Não, eu nada demais não. Eu tenho um capa cartão importado só na época do dólar até ativo, né? Eu consegui comprar ela preço bem legal, e mais ou menos nessa época também eu consegui pegar todos os volumes da fase do Buzzack com pés importados nesse mesmo formato, capa cartão, encadernadinho, são 5 volumes, e infelizmente essa coleção não tem a parte final, que é a Dinastia Kang, que é excelente, vamos falar oportunamente disso aqui, e tive que pegar de um outro formato, mas eu li pela primeira vez também nessas GHM, eu é assinante do formatinho, e quando a abriu mudou, aí a gente recebeu aquela cartinha, né, um bom tempo que uma editora entregava a sua assinatura para os leitores antes de chegar na banca até, e quando havia mudanças ela beneficiava os seus assinantes, e eles avisaram que havia mudança, que eu continuarei como assinante recebendo todos os gibis até o final do meu período de assinatura, e que não haveria renovação a partir disso. Então eu fui assinante da linha premium até o número 6 de cada uma por conta disso, foi mais ou menos ali no comecinho do Eternamente, e saí continuei comprando os absurdos R$ 9,90 da época, né, que é quase a mesada toda da gente, se não, a mesada toda e mais um favor ou outro pro tio e pra tia, pra terminar essa história. Eu perdi a edição 8 da GHM, que eu não me recordo agora qual é o volume, e eu só fui ler esse volume, essa história de Vingadores Eternamente, muito tempo depois em scan. E hoje, pra compensar, né, eu tenho essa versão importada e peguei as duas da Salvat também, porque logo depois que eu comprei a importada, a Salvat anunciou, aí eu disse, ah, agora não tem mais como ficar sem, né, essa outra versão. Aí hoje eu tenho essas duas e acabei lendo pelo scan, Luiz, porque é tarde da noite, eu não queria ligar a luz e peguei o scanzinho pra terminar. Mentira! Olha aí, ó, eu tava na legalidade ali pelo app oficial da Marvel, que inclusive tem o mesmo erro, uma falta de texto que tem no gibi impresso de 2008. Tem aquele do Capitão América. É o Capitão Ami, né? E mais pra frente, no momento em que o Immortus faz uma barganha com o personagem, diz assim, você vai ficar com a mulher que você, aí acaba. Fica uma pausa dramática. Mas esse gibizinho do Grandes Heróis Marvel era bom, viu, bicho? Eu lembro que tinha o Hulk lá do John Byrne, logo na segunda fase dele no Hulk, né? Ele só escreve, depois entra até o Paul Jenkins, e tinha o Justiceiro do Garth Ennis, era publicado nesse Grandes Heróis Marvel. Eu, como eu disse, eu pegava emprestado e eu, pô, achava divertido pra caramba, bicho. Era caro, assim, mas era um gibizinho, assim, 100% de aproveitamento, velho. E tinha o Capitão do Mark Waid também, finalzinho da fase do Garner, e o Garner vai pro Hulk com o Byrne, e entra o Andy Kubert. Temos que falar, então, do Thunderbolts, que eu gostava. Buzzick com Bagley. Também não era aí? Tinha o Thor do Jurgens. Também, é verdade. É que depois foi pro Aranha, né? O Thor e os Vingadores foi pro Aranha. Um mix de primeira, cara. Pra todos os gostos. Praticamente uma versão ali do capa cartão, formato maior, da Era de Ouro da Super Aventuras Marvel, né? Podia inclusive se chamar Super Aventuras Marvel, não Guerreiros Heróis Marvel. É, inclusive tinha o Demolidor, né? Que a gente ninguém citou, mas tinha o Demolidor também, né? Sim, é verdade. Tinha Demônio da Guarda, eu acho que saiu lá, e aquele comecinho da fase do David Mack. Não, Demônio da Guarda saiu ainda na fase anterior. Marvel 98, né? É, formatinho. Ali saiu a fase do David Mack. A Planeta, por sinal, vai relançar agora, né? Que era aquele Partes do Vazio, né? Que é também o início da fase do Bendis, né? Porque o começo de Bendis não é exatamente aquele início com Alex Maleev. É um pouco antes ainda com o Dio Quesada, né? Isso. Então era um gibizinho de responsa. Mas assim, antes de começarmos pra valer a falar da história, vamos falar um pouco sobre a equipe criativa, né? Iniciando com o Carlos Pacheco, hoje ele tem 58 anos. Ele é um dos meus desenhistas favoritos, assim, de super-herói. Eu gosto de pensar que ele tá ali num meio caminho entre um traço clássico como o George Pérez e algo mais moderno como um Jim Lee da vida. Isso, acho que é um híbrido, né? Ele não tem preguiça de fazer cenário, múltiplos personagens interagindo juntos, né? De uma forma que eles parecem realmente em movimento. Não tem nada estático nos quadros dele. Em contrapartida, eu acho que ele também bebeu um pouco dessa estética da Image do Jim Lee, né? Mas não se contaminou com os vícios dela, né? O que você acha do Carlos Pacheco, Maurício? Fala um pouco do retrospecto dele no universo Marvel. Lembrando que essa é uma minissérie longa, né? Com muito cenário, muitas versões dos Vingadores em épocas diferentes, né? Com todas as edições desenhadas por ele, né? O que é hoje um feito cada vez mais difícil, né? Nessa indústria. Ah, eu sou fãzaço dele também, eu gosto muito. Eu lembro que um dos meus gibis importados que eu comprei foi uma X-Men desenhada por ele, naquela fase que foi abortada, né? Pela Marvel, por conta de divergência criativa, que o Joe Kelly escrevia junto com o Steven T. Siegel. Ele desenhava logo após a Operação Tolerância Zero. E aí tinha uma história muito boa de uma briga do Wolverine com a Medula. E eu viajei naquela arte dele. Me lembrou muito na narrativa o que o Paul Smith fez naquela luta lá do Wolverine com o Samuel de Prata, que todo mundo adora, né? Nunca vi ninguém criticar. E se você criticar, você é maluco. Ele tem uma narrativa visual muito boa. Como você falou, ele é espanhol. Começou a aparecer na Marvel britânica, né, a Marvel UK, onde ele desenhava uma série chamada Dark Guard, que eu não cheguei a conhecer. Chegou a desenhar também um favorito ali de alguns desenhistas europeus, como Motormouth e Kill Power, que chegam até a fazer uma apariçãozinha pequena agora em Vingadores Eternamente. Eles aparecem, o Gary Frank desenhou eles no Hulk também, ele desenhou os personagens para a Marvel UK, assim como o Alan Davis, e conseguiu fazer o Peter David colocar esses dois personagens lá. O Pacheco também é fã desses dois, são mais ou menos assim Deadpool e Cable daquela época, muito antes do hype desses dois. E ele cresceu muito, foi logo chamado para ir para os Estados Unidos, onde ele desenhou uma minissérie do Bishop e entrou pela franquia dos X-Men, teve esse run lá, só que como foi cortado, ele estava à disposição e ele disse, estava quente na época, disse para os editores da Marvel que ele queria trabalhar com os Vingadores, ele sempre quis trabalhar com os Vingadores e com o Kurt Busiek. E aí o Busiek fica pirado na história, né? Ele tenta correr atrás de algumas ideias e ele chega a contar isso até no, na introdução desse encadernado americano. Ele vai atrás de algumas histórias que ele queria contar dos Vingadores, começa a discutir uma ideia de uma versão alternativa dos Vingadores, onde o Rick Jones chega nesse mundo em que os Vingadores são opressores, né? Como se fosse uma tirania mesmo de Vingadores, onde o Rick Jones tenta mudar essa realidade. Só que quando eles estão traçando os planos todos para isso acontecer, o escritório Mutante anuncia a Mutante X, que é aquela história do Destrutor, que aqui só saiu o comecinho, né? Que o Howard Merrick escrevia pra franquia na época. O Destrutor chega numa outra realidade, onde os X-Men estão todos diferentes, a Tempestade ficou vampira, o Anjo continua como arcanjo, meio assassino mesmo, enfim. E aí eles continuam pensando na história, o Pacheco tem muito dedo aí na história, inclusive na seleção da equipe, né? Ele queria esse Capitão América, queria a Soprano, ele queria o Gavião Arqueiro com o uniforme do Golias. E depois disso aí ele só fez coisa melhor, né? Ele chegou a escrever Inumanos, com uma minissérie curtinha dos Inumanos. Ele escreveu uma fase que é maravilhosa. O Jean Emerson e o Reginaldo já comentaram dela recentemente lá no Omniverso, do Quarteto Fantástico. E eu sou fã também. Tá em um outro gibizinho que a Panini lançou e sempre teve 100% de aproveitamento, que é Quarteto Fantástico e Capitão Marvel, né? Capitão Marvel que sai das páginas dessa mini. Foi pra DC, ele fez o Trindade na DC com o Busiek também. Tem algumas colaborações como Evel Smith, que tá prometendo aí uma continuação. O próprio Pacheco já mostrou alguns rascunhos aí do segundo volume. E o cara é bom demais, bicho. Na época que ele tava estourando lá nos Estados Unidos, o Saul LaRocca começou a imitá-lo, né? Ele fez o Flash uma época, o Pacheco, e logo depois o LaRocca entra com o estilo bem Jim Lee e vai fazendo uma mudança ali do traço dele para imitar o Pacheco. E depois disso ele se perde e hoje o Saul LaRocca é essa porcaria que ele é, enquanto o Pacheco só melhora. Reginaldo, você chama o Carlos Pacheco carinhosamente Pachecão, né? Você gosta dele também, né? Ah, cara, gosto muito. Muito, cara. Assim, porque ele é um artista, assim, que ele tem um traço super reconhecível, assim, né? Uma identidade própria, né? E ainda assim, ele consegue sempre trazer alguma coisa de diferente, assim, né? Por exemplo, nessa minissérie, o gigante que ele faz é realmente um gigante, né? Assim, super interessante isso, assim, né? Ou então, aquele Pantera Negra envelhecido, né? Que é bem legal, cara. Com a íris, assim, de felino. São alguns detalhezinhos que ele faz, né? Você consegue reconhecer. Tem o Hank Pym, tem o Jaqueta e tem o Gavião Arqueiro, que é loiro também, né? E todos eles são meio parecidos, assim, quando mudam de roupa. E ele consegue fazer diferente os personagens, assim. Você vê a diferença entre eles. Então, eu acho ele espetacular, assim. Muito espetacular. Uma coisa muito legal dele é a dinâmica. As cenas de ação, as sequências ficam facilmente inteligíveis e tem realmente dinâmica, fluem, né? Não é uma coisa parada. Geralmente a gente fala quando o cara tem uma arte mais dinâmica, assim, que é muito de mangá, né? Ele não tem nada de mangá, ele não é um artista dessa escola de mangá, até pela idade dele, ele começou a desenhar e se colocou mesmo no mercado antes de ter essa influência toda. Mas ele é um cara muito dinâmico, ele é um cara que consegue fazer, como o Pérez faz esses shots grandes, assim, com 200 personagens aparecendo sem preguiça, como você falou, e com bastante detalhismo e uma atenção a essas coisinhas pequenas, como o Reginaldo disse agora também. Se você reparar, hoje eu dei uma folhada rápida nesse volume americano e dei uma lida na Salvat também, porque tem uns extras bons. Se você reparar, o Kang, na nona edição, a gente tem um flashback ali, vai entendendo tudo que tá acontecendo com o Kang até aquele momento, né? Pra partir pra parte final, o arco final da história. E você vê o Kang chegando em Cronópolis e pegando as armas, que são as mesmas armas que ele tá no começo da primeira edição. Porque é dali que ele chega, toma o pé da situação e vai pra Guerra do Destino. no que é a história de Vingadores Eternamente. Esse cuidado com detalhes, a continuidade toda e tudo, é muito difícil você ver desenhistas tendo hoje. Não só manter o ritmo, manter a qualidade do traço. Dentro de 12 edições, recentemente, acho que até já comentei aqui, o Steve McNiven fez A Morte do Wolverine. Ele ia fazer as 4 edições, fez a primeira e a última página é sensivelmente muito pior do que a primeira página. Ele pula as edições 2 e 3 e termina a minissérie com atraso e bem abaixo da qualidade que ele sempre teve. O Pacheco é um cara que até hoje, quase seus 60 anos, não perde prazo, não perde ritmo e está sempre fazendo coisas legais. E com esse cuidado dos detalhes todos aí. Uma coisa que o Reginaldo falou também que é bacana é que o gigante dele é gigante e está sempre gigante, né, Reginaldo? Em todos os quadros ele continua com o tamanho maior. Ele parece que faz questão de mostrar aquele Hank Pym bem fora de proporção em relação aos outros. A proporção dele é bem legal mesmo, assim. Deixa de ser um bucha, né, para ter relevância e até para formação da equipe. Eu queria só falar, assim, que o trabalho que eu mais gosto do Pacheco, assim, do Pachecão aí, é um trabalho dele com o Busiek, né? Outro trabalho com o Busiek, que é o Errol Smith, né? Que é aquela versão alternativa da Primeira Guerra Mundial com magia. Eu acho aquilo lá, cara, maravilhoso, assim. Lindo, lindo, lindo. Acho bacana. Puta, cara, é uma pena que isso daí não teve continuidade, assim. É um material muito bom, cara. Eu gosto muito, assim. A história é boa, mas ele tá inspirado nesse título, cara. As fadas que ele desenha, né, bicho? Sim. Os armamentos. Dragão, o, né? É, o amigo lá do protagonista, que ele é um troll de pedra, né? Que ele tem ele tem musgo crescendo no antebraço. Puta, cara, é de um nível de detalhamento. Ele contextualiza, né, as coisas, assim. Então, torna mais real, assim, mais verossímil pra gente. Eu tava fazendo as contas aqui, em 98, quando saiu essa mini dos Vingadores Eternamente, o Carlos Pacheco, ele tinha 35 anos, né? O traço dele, assim, já tava tinindo, né? Mas ainda ele não era nem o auge dele, né? Eu concordo com você, Reginaldo. Eu acho que um dos grandes trabalhos dele é justamente esse Errol Smith, né? Dessa da Primeira Guerra Mundial. Mas, assim, eu também, em contrapartida, eu gosto muito dele naquele arco do poder absoluto com Jeff Lobb, né? Naquela mensal Superman Batman, né? Que é bem fraquinha, né? Mas eu acho que é o ponto alto desses gibibis, que é quando o Clark e o Bruce são criados como irmãos, né? Por uns vilões, assim, da Legião dos Super-Heróis, né? Ele desenha na mensal do Super também, né? De novo com o Busiek no roteiro, né? A queda de Camelot, que eu acho uma saga foda, né? E muito pouco comentada, né? Tem até a participação daquele Arion. Ele faz até também um arco dos Supremos, que era Vingadores Ultimate, né, com o Mark Miller, né, voltando esses personagens. É muito bom. É como vocês disseram, o Pacheco não tem tempo ruim, não tem fase mão quebrada. Eu tô até com vontade de ler esse gibi aí do quarteto que ele vai desenhar pro slot, viu, Maurício? Ó, já te disse que deu um voto de confiança pro gordinho lá. Os nativos se renderam? Não se renderam. Está na hora de mostrar ao século XXI como ganhei o título de conquistador. Eu acho que o grosso dos leitores conhece o Kurt Busiek da minissérie Marvels, né? Claro, com o Alex Ross em 94. O run da mensal dos Vingadores, né? Entre 98 e 2002. E o crossover com a Liga de 2003. Um leitor mais dedicado, como o nosso Jamerson aqui, talvez prefira citar logo a nossa subestimada e calejada Astro City, né? Sobre o cotidiano de uma cidade com personagens análogos de tudo quanto é personagem da DC e da Marvel que você possa imaginar, né? Algumas versões, eu ouso dizer, recebem desenvolvimentos até melhores que o original. Mas isso é uma conversa para outro dia. O que importa pra gente é que o Busiek tem hoje 61 anos de idade e o seu parceiro de roteiro em Vingadores Eternamente, Roger Stern, tem 71, e eu já adianto que eu acho esses dois muito afinados e foram muito felizes nessa colaboração. A gente falou recentemente sobre o Stern no episódio de Triunfo e Tormento, mas eu te pergunto agora, Jamerson, na sua opinião, qual seria a função dele nessa saga Vingadores Eternamente? Você acha que, assim como o Busiek, Stern é também tipo um Immortus, né? Um catedrático da cronologia Marvel? Essa saga pode ser um bom ponto de acesso para um leitor neófito dos Vingadores? Diz aí. Veja só, o Roger Stern, Ele faz parte da terceira geração de artistas que entraram na Marvel, que é exatamente aquela geração que entra ali mais ou menos 74, 77. A partir de 74, Claremont já estava lá, porque apesar do trabalho que a gente vincula ao Claremont seja o início dos X-Men em 75, mas em 74 já estava lá fazendo Miss Marvel, fazendo outras histórias, e o Roger Stern está ali trabalhando. Ele também fez trabalhos editoriais. Veja só, o Roy Stern é um cara tão vinculado na indústria, um cara que está cheio de ideias boas. Ele fez o Duende Macabro na continuidade do Homem-Aranha. Ele fez a história O Garoto que Colecionava o Homem-Aranha. No Super-Homem, ele fez a vilã máxima. Nos Vingadores, ele fez a Mônica Rambeau, que atualmente está bem em voga. Todo mundo agora sabe as coisas, porque está aparecendo nas séries. Ele fez um ótimo Starman. Não é o melhor, evidente, eu confesso. Todos sabem que eu gosto muito do Starman do James Robson, mas não acho o Starman do Roger Stern, que é o Will Payton, que foi publicado aqui no Brasil na DC 2000 ruim, ao contrário, eu acho ele até divertido como uma leitura DC do estigma da Marvel. Eu já falei isso, já fui negado por alguns dos amigos que estão nessa reunião hoje. Ele fez The Power of Atom, que foi uma série em que, ao mesmo tempo que ele estava fazendo Starman, que ele foi demitido da Marvel em 1987, e aí ele foi para DC, fez o Starman, fez The Power of Atom, que é uma nova série do Átomo, que no momento em que ela foi lançada, ela foi considerada um excelente trabalho, e depois ele foi para a melhor equipe de personagens de quadrinhos que tem na DC. E aí eu nem preciso falar que são certos adolescentes lá, onde ele ficou alocado no ano 3000 durante 2 anos e meio, 3 anos, assumindo um dos dois títulos da Legião. Às vezes alternava. Também fez uma fase do Doutor Estranho com a arte do Paul Smith. E vale lembrar que ele era editor de Don Kane X-Men, quando um certo John Byrne passou por lá, pessoa com quem ele teve uma grande amizade, e que também ele foi escritor de vários projetos do Byrne nesse momento que ele voltou para Marvel no final dos anos 90. A pergunta que você faz, ela é uma armadilha, porque ele é um excelente escritor, certo? Ele consegue entregar mensalmente uma revista de qualidade sem aqueles arroubos necessários, certo? O Superman que ele escrevia é um excelente Superman. Ele foi um dos escritores das 4 séries mensais do Superman, e você não vê ali uma necessidade dele se destacar diante daquele grupo. Não existia ali um Superman do Stern. Ele conseguia produzir um material, e esse material era muito bem absorvido. O fato dele se envolver com essa série, o Maurício já iniciou, eu só queria complementar uma coisa. Ele foi contratado, o Pacheco também estava contratado, e aí os dois simplesmente não tinham mais um projeto por causa dessa semelhança do projeto inicial com o Mutant X. Então o projeto foi cancelado, mas aí aconteceu uma infelicidade que o nosso grande amigo Maurício não citou, que foi o Buzzek se envenenar com Mercúrio no dentista. Então é um cara extremamente azarado, e aí por causa desse envenenamento ele atrasou demais a Astro City. Tinha 2 séries que ele cuidava do Vingadores Eternamente, cuidava dos Vingadores e cuidava do Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele teve que abrir mão, e aí ficou ali trabalhando com os Vingadores, e teve inclusive com os Vingadores, teve uma época que ele, 4 meses que ele foi operar, que ele deixou na mão do Jerry Ordway. Eu acho o Stern um exemplo assim de profissional, exatamente porque é um cara que está aí, 70 anos, certo? Ele está aí na indústria. Eu procurei registro de produções mais recentes dele, não tem. Os últimos produtos que eu vi são obras, livros. Ele fez 2 livros passados no universo do Smallville, a série de TV. Mas assim, não está mais na indústria, porque a indústria mudou muito. E eu acho que o texto dele é um texto, sim, de apresentação. apresentação, porque o que acontece é que ele explora todo o universo. Evidentemente, o leitor neófito, ele vai estranhar alguns personagens, mas ao final ele consegue ver início, meio e fim e saborear aquilo. Você concorda com isso, Reginaldo? Que esses Vingadores são acessíveis para um novo leitor? Eu lembro que alguns anos atrás você fez um texto, né, sobre isso, né, naquele blog que a gente tinha, que era o Escapistas Beta, né? Eu lembro até do título, você botou Vingadores Nível Hard, né? Você acha que é para neófitos esse gibi? Não é nem para o Reginaldo de 2 anos depois, ou 3 anos depois, porque tem alguns conceitos lá que me confundem ainda, assim, algumas coisas me confundem sim, e eu acho que não é crítica, eu gosto do material, mas a 7ª, 8ª, nono, aquele miolinho lá da segunda parte da série, onde são dadas explicações, é contada a origem do Imortus, do Kang, eu acho aquilo lá uma salada de cronologia, assim, porque o Busiek tá relembrando, tá contando fatos e ajustando alguns desses fatos, né, para encaixar na história dele, assim, né, para fazer sentido no que ele está contando nessa mini. Então, acho confuso, sim, né, e a hora que chega no final, eu não sei quem está lutando com quem, é Vingador contra Vingador, é uma loucura, assim, eu acho bem confuso, cara, não é só confuso, acho bem confuso, mas acho maravilhoso, é uma confusão maravilhosa, assim, né, não é sem, o que eu quero dizer é que não é sem pé nem cabeça, mas é confuso. Eu concordo, viu? É divertido demais de ler. Você tem coisas, eu lembro, assim, que da primeira vez que eu li, eu não tinha a bagagem que eu tinha nessa releitura agora pra gente gravar. E fiquei muito feliz de esse volume importado ter um guiazinho no final dizendo algumas coisas, né? Ó, isso foi tal lugar, isso aqui. Aí você digita, pelo menos as capas você vê no Google Imagens, ah, sei que fase é essa, sei que época é isso. Isso ajuda bastante. Eu acho que independente de você entender tudo, você passando por cima, dá pra você curtir a história, sim. Agora, se você quer ter a experiência toda, entender que isso aí é uma amarração gigante do começo dos Vingadores, de muita coisa do universo Marvel, a gente tá falando aí de gibi do Thor, Quarteto Fantástico, até Heróis de Aluguel tem uma menção aí, né, que é essa história do Professor Horton aparecendo e falando do interior do Visão. Isso vai aparecer no gibi do Heróis de Aluguel, que eu acho que é o Busiek que escreve na época. Ali pós-massacre, inclusive. Então, tem muita coisa legal, você consegue entender, a arte empolga demais, você se anima com aquilo. O Busiek tem umas sacadas muito boas de roteiro e como ele leva você de edição em edição. Mas para você entender mesmo, aí, meu amigo, é preciso muita bagagem. Assim, entender, aí vocês também... O cara chega ali e olha aquilo tudo e fala, puta que pariu, tem até do Destino 2099 e Conan... Ali, vocês notaram? Sim, tem aquele Thorion, que é do Universo Amálgama, que aparece também na luta final. A gente tem uma cena do crossover do Superman com o Homem-Aranha, que é o Dr. Octopus carregando o Lex Luthor nas costas, que aparece assim, do nada. Tem uma porrada de coisinha assim, e aí é isso, é caçar o easter egg, é ler com atenção mesmo, que faz a diferença. Eu acho que se você já for um leitor de quadrinhos de algum tempo e não conhece a cronologia, você consegue se divertir sim com aquilo. Mas, se você tá começando a ler gibi agora, inclusive, aí eu acho que não dá, não. Eu acho divertido isso de caçar personagem, caçar da onde eles vieram, assim, eu acho isso super divertido. Mas não é isso, quer dizer, em parte até é, né, pro cara que não tem muita bagagem, muito conhecimento, ele vai achar que estão sendo criadas variações dos heróis, né, e praticamente todos que aparecem, eles têm algum histórico, né, algum passado, né, é tipo aquela, acho que na 11ª edição que aparece uma equipe de Vingadores egípcios, né, que é daquela história dos Novos Guerreiros, que é um universo alternativo, vai, então assim, é detalhe do detalhe do detalhe, mas não é isso que eu acho ela confusa. Eu acho ela confusa, né, nessa costura que o Busiek faz para encaixar tudo e para mostrar, porque na verdade, assim, o Kang é um vilão que nessa história ele praticamente está do lado dos heróis. Aí o adversário é o Imortus, que na verdade o Imortus é o Kang mais velho, é a mesma pessoa, só que com objetivos e propósitos diferentes. Mas e que continua do lado dos heróis também, né? Exatamente. O Imortus, ele age para proteger os Vingadores. Isso. Então, assim, não é tão simples assim a história. E aí, no meio disso, tem idas e vindas, né? Faz um certo tempo que eu li, eu simplesmente esqueci qual que é o propósito daquela divisão das três equipes, né, que vão pro passado, presente, pro passado, pro... Na verdade, são dois passados e um futuro, né, que eles separam. E isso eu esqueci, qual que é o propósito disso, assim, né. E ela tem muita idas e vindas, né, vai pra Cronópolis, de Cronópolis pro Limbo. É muita volta, gente. Você não pode falar que não faz sentido. Faz, vamos dizer assim, faz muito mais sentido do que qualquer coisa que o Morrison já escreveu até hoje. Só que é confuso, é difícil, né? Não é fácil, não. O redesign que me chama a atenção, assim, é o do Libra. O Libra, pra mim, é um personagem secundário, o pai da Mantis, quer dizer, um negócio, assim, completamente secundário, né? E localizado ali naquela primeira metade dos anos 70. Mas quando eu analiso a história, eu acho que o Buzzek fez, com o Stern, fizeram uma costura, mas eles não acrescentaram muita coisa. O que eles acrescentaram foi a trama dos Guardiões do Tempo e costuraram a história. Só isso. É, o resto já estava lá. E assim, como eu comecei a consumir quadrinhos ali na Abril, eu tinha vislumbres daquelas ideias, que eu tinha lido muito e relido aquelas histórias dos Vingadores, né? Eu, na verdade, não gosto dos Vingadores do Engelhardt, né? Mas li muito aquilo e foi meu primeiro contato com a equipe. Cara, eu tive a impressão que no nível do texto, assim, os dois, né, os dois roteiristas, eles acabam replicando, assim, propositalmente o modelo de roteiro que era muito comum da década de 80 para trás, né, de você pegar qualquer gibi e na mecânica da repetição, né, nos recordatórios, você acabava entendendo o que já tinha acontecido e não precisava ler as edições anteriores, assim, mas pelo que vocês falam, assim, nem isso ajuda, né, porque às vezes complica muito também. Mas, assim, então, eu acho que é mais uma questão, assim, estética, assim, também de emular um estilo que era predominante, assim, nas mensagens, assim, para homenagear a trajetória dos Vingadores. Eu acho que é isso, assim, esse gibi tem muito disso de homenagem, né? E de certa forma é uma coisa cafona, mas eu acho que é cafona de propósito, né? O que, é que vocês acham disso, dessa repetição, assim, nos recordatórios? Acho chato. Hoje você relê e vê aquela quantidade de texto que tem, principalmente nas primeiras edições, isso melhora bastante. Mas sim, mas se você pega um saga de Korvac, por exemplo, a Relay, que saiu também na Salvat. Se você pega um gibi daquela época, eu peguei recentemente uma Epic Collection. É aquilo, é como você se sente como se estivesse lendo um gibi daquela época. Isso eu concordo com você também. Agora, você começa a perceber, Luigi, que não conversa com a arte. Explico. Naquela época, você colocava menos quadros por página, ou às vezes tinha muito quadro por página, aqueles quadros pequenininhos e tudo mais, de diálogos, isso e aquilo. E se tinha esse texto todo. Quando você vê a narrativa do Pacheco aí, você vê que ele mostra o que está acontecendo, você consegue entender, por exemplo, que Kang está sumindo, Kang não, tem uma cena que o Imortus está sumindo, ele vira de costas assim e vai sumindo, tem uma cena que o Libra faz isso também, e o desenho mostra ele desaparecendo, a colorização ajuda nisso, não precisar daquele balão assim, como se não houvesse algo mais a se fazer naquele recinto, o Imortus vai embora e desaparece aos olhos dos Vingadores, sabe? Acaba sendo aquele mostrar e contar que fica repetitivo, e aí joga contra, mas concordo com o que você está falando. Eu acho que existe um desejo aí do Busiek, que é fã, confesso, dessa época, de dar essa emulada. Tem a ver também com uma época assim, que o autor ele produziu o quadrinho sabendo que aquela impressão poderia ser a única que o leitor teria acesso, né? Que esse gibi nunca seria compilado. Por exemplo, eu disse pra você que eu li em Grandes Heróis Marvels, né? E lendo no mês a mês, você lendo cada capítulo, beleza. Mas se você pegar ele no encadernado, você sente essa gordura no texto, né? Mas eu acho que é justamente isso, assim. Eu acho que ele faz pensando nisso. Você lê o fascículo, você lê a edição individual. Não você lê um atrás da outra, como a gente teve a oportunidade de fazer agora pra gente se preparar para esse podcast. mensalmente. Ah, com certeza. Isso eu assino embaixo. Aqui é gibizinho para ser mensal, seguindo aquele pensamento que o Stan Lee pegava, né? De que cada gibi pode ser o primeiro gibi de alguém, então você precisa dar uma situada mínima que seja, explicar quem são aqueles personagens. E isso se tornou meio que um virtuosismo, né? Muitos escritores gostam de ter aquelas narrativas extensas, aquelas caracterizações longas sobre os personagens. Tá aí o Chris Claremont, não tô xingando o cara por isso não, mas alguns passaram no ponto em alguns momentos. Eu lhes disse, Vingadores, que eu salvaria este mundo. Sob meu comando, a Terra será forte. Ela sobreviverá ao ataque que virá. Eu estudei as forças e as fraquezas das defesas de sua era. E agora, a verdadeira conquista começa. Reflexões do Conquistador. A primeira aparição de Rick Jones no universo Marvel foi em The Incredible Hulk, número 1, em 1962. Em última análise, eu acho que ele é um coadjuvante nato, né, das histórias do Hulk, mas acaba que, paralelamente, ele se tornou o sidekick do próprio universo Marvel, né, quase como se fosse a representação do leitor, né, a voz do povo dentro dessa mitologia. Eu, particularmente, acho esse personagem mala. De modo geral, eu costumava gostar dele no gibi do Hulk, pelo Peter David, porque eu tinha a impressão que o Peter David gostava de judiar com o personagem, né? Ele tava sempre se fudendo, né? Eu acho um barato aquela história do casamento dele com a Marlo Chandler, né? Que acaba nem acontecendo. A noiva, inclusive, morre, né? Tem até um easter egg da morte do Neil Gaiman no casamento. O Rick Jones tá paralítico nessa mini justo por conta do Hulk, né? Que na época parece que tava possuído por Apocalipse, aí dá um peteleco, um murro, aí ele fica paralítico. Mas enfim, eu queria saber de você, Reginaldo, você acha que ele é o sidekick perfeito? Apresenta as principais parcerias do personagem e esse conceito da força destino, né, do qual ele é hospedeiro nesse gibi, e serve como o MacGuffin, né, da trama em Vingadores Eternamente. Eu não sei dizer se ele é a quintessência do sidekick, assim, ou o sidekick mais representativo dos quadrinhos, porque eu acho que é o Robin, diria que é o Rick Jones. Porém, eu acho que ele é muito importante, principalmente para o universo Marvel, assim, e gosto dele. Eu acho ele uma ideia interessante, que talvez, assim, o MCU não pensou bem, assim. Ele poderia ser, hoje, por exemplo, o Stan Lee, eles deviam saber que não ia viver para sempre, e poderia ter um Rick Jones sendo, tipo, um Forrest Gump aí dos filmes aparecendo também, assim, né? Ou tendo um envolvimento com os personagens, não sei. Nos quadrinhos, ele faz praticamente isso, né? Ele salta de um herói para outro, sempre se envolvendo mesmo, assim. Ele não é, vamos dizer assim, o ponto de vista civil, humano, assim, não. Ele é participativo. Com o Hulk, por exemplo, ele é essencial para a origem do Hulk. Bruce Banner foi salvar o Rick Jones, né? Então, quer dizer, ele tá ligado ao... E depois disso é o Capitão América, que ele se envolve, ele vira um Buck por um tempo, assim. Eu acho que talvez o maior, dizer assim, a maior parceria que ele tem é com o Capitão Marvel. Para mim também é a mais tocante também, quando você lembra da morte do Capitão Marvel, né? O estado que o Rick Jones estava, assim, eu acho tocante isso, eu acho muito legal. E depois ele volta com o Hulk, toda essa história aí da Marlo, você falou, Luigi, é muito legal, né? Então eu acho isso, eu acho que ele vai e volta, e ele aparece em vários títulos, sem estar também tão atrelado a nenhum, assim. Não gosto dessas coisas recentes, ele virou bomba A, não é isso? Não sei, não acompanhei tanto para poder falar, e acho isso eu já acho uma bobagem, não acho interessante não, mas eu acho ele bem legal. Por exemplo, ele também esteve envolvido na origem dos Vingadores. E eu acho que para essa história, então, tinha que ser ele mesmo, né? Vou te falar que eu também não entendo muito bem e pesquisei para ver se eu achava. Talvez eu não tenha procurado direito, mas essa força Força Destino, não achei muita coisa a respeito dela. Na verdade, não achei nada fora da minissérie. Lembro dele já ter feito, já ter esboçado esse tipo de poder, como se ele convocasse heróis assim, né? Então, eu não sei se vocês quiserem explicar aí, talvez uma suprema inteligência tipo Jamerson pode explicar melhor essa Força Destino, porque eu realmente não entendi completamente ela. E aí, suprema inteligência? Tu sabe isso aí? O que eu sei é que a suprema inteligência embutiu nele, né, um talento para modificar aquela guerra Kree lá mil anos atrás, né, quando ele invocou alguns personagens da Marvel, da fase clássica da Marvel, né? É a lembrança mais antiga que a gente tem dessas ideias, desse tipo de inteligência. Mas, na verdade, eu acho que é o recurso para explicar por que um suposto adolescente teria tanta importância, né? Então você tem que atribuir a ele uma força Deus Ex Machina para essa força fazer a diferença e ele poder estar envolvido em tantas coisas, inclusive com o Ron, né, que você não citou, Reginaldo, mas ele também teve o envolvido na continuidade de Ron, você lembra? Então, eu não falei do Ron, porque eu não tenho certeza. Ron, ele tem dois, vamos dizer, a menina e o menino, mas nenhum dos dois é o Rick Jones, não é, Jamerson? Não, nenhum dos dois, mas aí quando esses coadjuvantes, a moça vira um robô, né, e o rapaz morre, né, em certa altura. Aí a função do rapaz é substituído pelo Rick Jones. O Ron tem isso, né? Tem esse casalzinho, né? Que é o menino e a menina. Eu achava que um deles não. O cara podia ser o Rick Jones, né? E depois tem também aquele torpedo que eu achei que poderia ser uma versão, o Rick Jones com uniforme, mas, cara, faz tanto tempo que eu li que eu não lembro disso direito, né? Mas é verdade, ele tem uma participação durante a série do Ron, mais pra frente, até aquela época que os espectros mudam de forma, não é? Já bem na fase final, mas assim, a gente nota que o uso dele em Vingadores Eternos, na verdade, é uma extensão de um plano da Suprema Inteligência e que esse plano, até por causa de uma narrativa, ele também tenta ficar semelhante a coisas que vão lá para a Guerra Kree, lá no final dos anos 70, 60. Só para dar uma nota aí dessa Força do Destino, naquele Quarteto Fantástico, né, do Matt Fraction, que é o FF, que brincava, né, com o Quarteto Fantástico, com a Fundação Futuro, que o Scott Lang está como líder, aparece a Mulher Hulk, aparece a Medusa e tudo mais. Chega-se a se mencionar como se fosse essa Força do Destino fosse a explicação do metagênio, né, a um potencial que a humanidade tem, pode despertar em alguns momentos. O Rick Jones é um dos que é mais conhecido por isso. Inclusive, há uma menção, eu estava dando uma lida aqui quando vocês estavam falando, há uma menção ao Thanatos da Marvel 2099, que seria o Rick Jones, né? Ele tem aqueles poderes todos, aquela paz toda, porque ele consegue conectar-se com a Força do Destino de uma forma mais plena, né? Não só esses arrobos que ele tem, como teve na Guerra Kree-Skrull, aí durante a Guerra do Destino, e algumas outras aparições. Aliás, acho que ele só teve essas duas mesmo. Aí a gente vê aquele descendente dele, né, no futuro possível, em que os Vingadores são uma força opressora, que também consegue usar como se fosse um poder básico dele. Eu não me recordo também de ter muitas outras aparições assim, não, mas existem essas menções como se fosse mais uma força enigma, né, que também já apareceu algumas vezes no universo Marvel. Só para contextualizar pro ouvinte, assim, o status atual do Rick Jones, né, que o Reginaldo falou de bombar, né, hoje em dia ele é considerado um mutante gama, né, que é a atual denominação que o escritor Al Ewing inventou em Immortal Hulk, né, para os personagens que já foram tocados pela energia gama, né, esses personagens acabam se tornando imortais, né, mas isso nem facilita nada a vida deles, né. O Rick voltou, mas ele parece um morto-vivo, né? E atualmente divide um corpo com um adolescente que foi exposto à radiação gama, né, na edição número 2, né, desse gibi. Ele parece até uma criatura daquele filme do John Carpenter, né, o Enigma de Outro Mundo, né? Porra, ele tá sofrendo pra caramba nesse gibi. Vamos seguir? A sinopse dos Vingadores Eternamente, como o Reginaldo falou um pouco atrás, é basicamente essa rixa pessoal, né, entre o Kang e o Immortus, né, sua variante temporal mais antiga, né, que sempre busca preservar os Vingadores no fluxo temporal, né, desde que a raça humana não consiga ganhar as estrelas, né, já que, segundo os Guardiões do Tempo, os humanos causam grandes estragos à galáxia em quase metade das linhas de tempo, né, mas no fim, o Busiek e o Stern conseguem fazer um arranjo, né, lá pela altura da nona edição, que organiza uma timeline toda a vida do Kang, né? Fica estabelecido, como eu disse na introdução, que ele já foi o Nathaniel Richards, né, da Terra 6311. Ele foi o faraó Ramatut, o Centurião Escarlate. Uma versão mais jovem dele foi o Rapaz de Ferro, né, dos Jovens Vingadores. Outra variante foi o Kid Mortus. Aí o homem por trás da identidade daquele que permanece. Enfim, eles são muitos, de certo modo, eu acho que o Busiek e o Stern, eles simplificam a trajetória desse personagem, mas em contrapartida também não é algo simples de se ler, né? O que, é que você acha disso, Maurício? Fica mais fácil de entender o Kang nessa história? Aproveita e fala também das relações com o Immortus, né, na série Loki, né, da Disney Plus, né, que a gente acabou de ver. Você acha que foi uma adaptação fiel? E comenta também as entidades que regulam, né, o tráfego cronal, né, na Marvel, que por sinal aparecem, né, nesse gibi. Elas têm uma mençãozinha ali, mas é significante porque, assim como tudo que aparece aqui, é uma menção a eventos passados e uma tentativa de costura, principalmente a nona edição, né, como eu mencionei antes, que é uma grande reminiscência do Kang, da jornada dele até o ponto em que ele começa a Guerra do Destino contra os Imortos, e ele sofre aquela derrota, ele perde a cidade dele, a Canópolis, que é bem na pegada mesmo do que a gente vê na série do Loki. Eu gosto, vou te dizer que eu gosto muito desse Imortus que aparece na série do Loki. De certa forma, é um personagem fiel, sim, ao gibi. Ele tem um direcionamento diferente, ele tem aquela coisa assim, meio enlouquecida até. Me parece que o entendimento do MCU é que ele pirou depois de tanto tempo naquele trabalho ali, naquela coisa de manter uma realidade única, né? Que a gente vai ver agora. Parece que vai ver as consequências de tudo que aconteceu no próximo filme do Doutor Estranho e, enfim, na próxima fase da Marvel como um todo. Eu acho que foi fiel no sentido de que é um cara que tá fazendo aquilo ali pra evitar o Kang, né? Ele tá em luta contra si mesmo, ele é o Kang envelhecido, como você diz. É o cara que chegou numa maturidade e viu que aquelas conquistas, aquelas coisas são uma aventura juvenil e que o que ele precisa mesmo é manter alguma ordem, administrar aquilo ali. Ele assume, né, o papel zelador do tempo, como é mencionado na história do Vingadores da Costa Oeste do John Byrne, e ele caminha ao longo daqueles 70 milênios que ele é encarregado de gerir, mais ou menos, de certa forma, como a gente vê na série do Loki também. A diferença é que na série do Loki a gente tem a farsa dos Guardiões do Tempo. Ele não é um peão dos Guardiões do Tempo, os Guardiões são, na verdade, os peões dele, né? A marionete para deixar uma figura de frente e ele agir na sombra sem ser conhecido, até pelas eventuais contrapartes dele que possam aparecer. Essa é uma sacada típica de um Immortus mesmo, né? Um Kang envelhecido e mais temperado ali pelas batalhas. Eu achei esse lance aí dos Guardiões do Tempo, assim, fake, assim, uma sacada mais bem feita do que a do Mandarim em Homem de Ferro 3, viu? Sim. Eu fiquei feliz por ter se tapeado nessa, né? No Homem de Ferro 3 foi o contrário. Acho que houve também uma questão aí da expectativa, né? O Mandarim sempre foi um personagem muito constante nas histórias do Homem de Ferro, que ninguém era fã até o primeiro filme, né? Com a gente gosta de brincar, mas havia uma expectativa maior até pelo Ben Kingsley e tudo mais. E os Guardiões do Tempo sempre foi uma curiosidade no universo Marvel, mesmo os leitores mais recentes não tinham tanto essa referência deles. Agora, como você falou, né, tem várias agências do tempo nos gibis e não é o que acontece na série TV. Na série TV, os Guardiões do Tempo são chefes de frente, né, são os laranjas do Immortus na AVT. No gibi, a AVT é uma coisa completamente diferente, é uma criação do Mark Gruenwald, no gibi do Thor, que vai aparecer em algumas outras edições depois, esparsas aqui e ali, sempre que precisava, né? E alguém lembrava, porque quando não lembrava, criava uma outra coisa, como o Alioth, que vinha o Kang, que vinha, não, Immortus e tudo mais, aquelas coisas de editoria mesmo, de briga de ego entre os escritores. Mas aqui a AVT ficou mais famosa, eu creio, pela passagem do Walt Simonson no Quarteto Fantástico, nas histórias que foram publicadas nas Super Aventuras Marvel, que eu adorava. Tem uma briga muito legal do Reed Richards com o Dr. Destino ao longo do tempo, eles saltando no tempo, um minuto pra frente, um segundo pra trás, na época histórica, no futuro distante, batalhando. E essa série de incursões no tempo acaba despertando o interesse, né, e a raiva da AVT, que manda o Paz Justiça, né, que é um tradução complicada aí, é Peace Justice, né? Seria o juiz de paz. Mas cada um tem um sobrenome, apareceu num gibi recente da Marvel, até uma outra que já tinha aparecido, que é a Peace Love, que é a juiz amor, né? Paz amor, eu acho que vai ficar aqui. É uma brincadeira, ele é um juiz dread clonal, né? Ele tem aquela motinha, aquele capacete estranho, aquela marra toda aí de um juiz dead que viaja no tempo para punir quem tá bagunçando as coisas. A gente tem esse consórcio delúbico do qual eu nunca li muita coisa, confesso. Havia esse equilíbrio de poder aí nesse momento e que se manteve por algumas histórias. Acho que vai aparecer de novo no Thor. Essa coisa da quem controla regiões do tempo, né? Enfim, esse conceito bem abstrato, como se o tempo fosse uma coisa física também. A gente tem a outra parte, um outro aspecto da Ravonna, né? A Ravonna, que é explicada aí no gibi, numa história antiga dos Vingadores, ela se torna a noiva do Kang. Um negócio bem estranho, né? Todo mundo é a noiva de não sei quem, a noiva do Ultron, a noiva do Deus Serpente. Todo mundo quer casar, né? E depois a Marvel não quer aceitar divórcio e faz pacto com o Mephisto. Assume um codinome revelado. Ação, né? É, ela assume esse outro nome, ela é mais ou menos uma versão anos 90 da Ravonna, né? Com ombreira, cheia de arma e tudo mais. Eu acho que ela chega a usar até um monóculo, porque ela não tem um olho. Tem uma arte dela, assim, né? Nessa edição. Eu não lembro de ter visto nenhum outro gibi com ela, não. E existe esse Congresso das Realidades. Eles vivem em briga eterna ali, até que esse Kang tem essa sacada bacana, né? De jogar um contra o outro, eles todos se enfraquecem e o Kang acaba dominando aquilo tudo. Você até questiona, né, Liga, que na pauta se depois disso tudo que aconteceu se eles continuam existindo no universo Marvel. Eu acredito que sim, mas muito mais por uma questão editorial, né, que é alguns editores e escritores lembrarem que isso aqui aconteceu e outros não, como eu falei, né, se não cria, ou se um não lembra que isso aconteceu, então cria um outro personagem, cria outra história. Então, eu curti aquela fase da AVT lá do Mark Gruenwald. Inclusive, tem uma coisa bacana, né, que o agente Mobius que aparece na série, um agente que aparece também nos gibis pela AVT, meio que burocrata, mas ele foi desenhado desde o princípio com as mesmas feições do Mark Gruenwald. É uma referência a ele mesmo. E eu vi alguns escritores da Marvel no Twitter até comentando como o Owen Wilson estava parecido com o Gruenwald, né? Eles não sabiam se houve alguma referência a um tratamento assim, explicar para ele quem é, que não sei o que, e correram atrás de deixar o cara parecido. Mas há essa brincadeira lá, se não me engano, foi o Ron Mars, o Fabio Nicieza e o próprio Buser que comentaram isso no Twitter, que acharam muito bacana essa homenagem ao Gruenwald também na série, né? E nunca mais apareceu também o Mobius, não me recordo, ele deve aparecer por algum gibi agora aí, só por causa do hype mesmo da série do Disney Plus. Mas lembrando que a AVT apareceu bem depois de Vingadores Eternamente, Luigi, até no gibi da Mulher Hulk, e é escrito pelo Dan Slott, que ela se mete com algumas questões legais e que gerou também uma duplicata de outra realidade da Mulher Hulk, que depois foi justificar aquela cena de sexo da Mulher Hulk com o fanático, sendo essa duplicata dela que estava de férias na realidade 616, né? Os caras cagaram. A melhor coisa que o Chuck Austin fez na carreira dele é os caras pagaram, velho. Aquilo é muito divertido, aquilo ali, bicho. Aquela cena da cama quebrada, né? Tá lá os dois lá, o fanático e a Jennifer Walters, né? E não era coisa nem que descaracteriza a personagem faz mesmo aquele tipo de coisa, né? Ela sempre foi assim, né? Agora ela tá com uma personalidade toda mais pudica, teve um estresse pós-traumático depois de quase morrer em Guerra Civil 2 e tá ruca mesmo, assim, fortona. Isso aí é o Jason era fazendo merda, viu, velho? É, não, mas pior que já vinha isso de algum tempo, né? Essa questão de questionar que ela é toda bonitona e gostosona e tudo mais, ela teve esse estresse pós-traumático, ficou cinza. Mas ela sempre foi isso, né? Ela sempre foi o Perfantex da nossa época. Inclusive, teve vários relacionamentos com o Hércules, com o Wyatt Wingfoot, com o Bernie mesmo, Reginaldo e Jamerson comentaram recentemente de novo, né, no universo. Ele sempre mostrou ela como uma mulher forte e que fazia o que queria e quem é que ia encarar ela pra dizer alguma coisa, né? E por que não dar uns pega no fanático também? Eu nunca esqueço de uma passagem dela no slot, que ela é demitida do escritório da advocacia dela porque alguém à noite tomou todas, né, no escritório e pegou, ficou tirando xerox da bunda, né? Aí eles, não, mas como é que vocês sabem que a bunda é preto e branco, né? Porque a xerox é colorida, né? É verdade. Só terminando, eu queria dizer que eu adoro essa edição dessa reminiscência do Kang aí, porque como eu fiz isso dessa vez, né, fui correndo até pra ver quais eram as edições que isso acontecia, vi o que é que eu tinha aqui. Tem um volume daquele Maiores Clássicos dos Vingadores que a Panini lançou há mais de 10 anos, que é só de encontros com o Kang, e muita coisa disso é referência, quase tudo daquilo ali tá sendo contado, amarrado aqui. Ele pega o que vários escritores fizeram, né, inclusive invertendo a ordem cronal, né? O Kang do ponto cronológico 1 é o mesmo do 3 e depois ele vai pro 2, e isso explica por que ele fez aquilo lá, e isso pro Kang aconteceu depois do que aconteceu pra gente e pros Vingadores também. Eu gosto disso. Agora é aquilo que eu falei mais cedo, não é pra todo mundo não, você pode ler e aquilo servir como um guia, né, saber, por exemplo, que o Visão não é o Tocha Humana, mas é uma duplicata cronal do Tocha Humana. Isso vai entre o meio termo do que o Stern tinha feito antes e o que o Byrne desfez na fase dele nos Vingadores da Costa Oeste. Serve como um guia pra você entender como tudo foi amarrado a partir dali. Se tá valendo hoje, né, a gente não sabe. Mas quando o gibi foi publicado, a ideia da Marvel era ser daquele jeito, e pra gente que sempre gostou de entender como é que tava acontecendo e tudo mais, hoje em dia, cada gibi segue a sua continuidade praticamente, seja na DC, seja na Marvel. Mas, sendo saudoso aí desse tempo que a gente conseguia saber o que é que tava acontecendo e havia uma mínima ordem, é legal quando vinha alguém e botava ordem na casa, né, varria a poeira toda e a bagunça toda, botava tudo nos seus lugarzinhos e você podia seguir dali entendendo como é que as coisas iam acontecer, até vir alguém bagunçar de novo. Eu gosto nessa edição 9, né, que ele simplifica porque, como você falou, dessas reminiscências, ele acaba com isso tudo, né, e ele dá uma de cowboy, né, ele sempre tinha um corpo reserva para fazer backups de sua mente, aí ele fica puto de vez, né, com quem caga a regra no fluxo temporal, né, aí ele acaba destruindo, né, todas essas entidades aí de controle cronal e assume-se só um Kang, né, no final das contas, né, só resta um Kang, assim, se ele vai para o tudo ou nada, né, então eu acho que ele faz essa limpeza todinha e coloca tudo num Kang só, com todas as memórias, com tudo, né, então eu acho que ele facilita nesse momento que ele torna um personagem uno, né, fica mais simples no final, assim, é bem complicada a história, mas no final é coisa simples, é só um personagem. Deixa eu perguntar uma coisa. O Maurício, na minissérie, aparece o sobrevivente, né? A tradução que fizeram é o sobrevivente. E é ele que quem cuida lá dos ovos, lá dos guardiões. Esse sobrevivente é aquele que permanece, aquela outra versão do Kang? É aquele outro nome do Kang, né? Que é usado na série do Loki, mas não é necessariamente o meu personagem. Há alguma referência aí ao um Imortus mais velho ser esse último diretor da AVT, que é o que cria os Guardiões do Tempo, né? E aí já veio uma misturada danada, porque Kang vira o Imortus mais velho assumiria a AVT, ou seja, ela continua existindo, né? E ele cria os Guardiões do Tempo que vão ser os chefes dele no passado. Não sei se fica claro em algum momento que ele é o Imortus mesmo, né? Mas já chega a haver alguma menção disso em um gibis. Eu vou te dizer, meu, quem diz que o Gavião Negro é o personagem mais confuso, né? Porque não conhece essa lambança de Kang, Imortus, né? Rapaz de Ferro, passa pelo Ramatute, Centurião Escarlate. Será que Ramatute tem dois níveis, né? Que ele foi Ramatute durante dois períodos, e o Centurião Escarlate ainda é o cara que influencia lá o Esquadrão Supremo naquela outra realidade. Então, assim, o Hawkmass, que é a dificuldade cronológica do Gavião Negro, é o quê? Introdução para esse complexo aqui, né? Não é tão complicada, não. Na verdade, é mais uma confusão editorial, enquanto a história do Kang é complicada. É divertida por ser complicada, assim, porque são várias, vamos dizer assim, várias etapas da vida, né, de uma pessoa só, assim, que chega até entrar em conflito uma com a outra, né? Então, acho isso divertido, mas super confuso, porque tem esses corpos que ele salta de um corpo para o outro. Eu lembro quando eu li isso daí, que eu falei que eu li a primeira vez, eu li em inglês, né? E tem uma hora que ele fala que ele é descendente do Nathaniel Richards, né? Que é o pai do Senhor Fantástico, né? E aí, acho que tem dois ou três quadrinhos depois que ele fala, não, eu sou descendente do Von Doom, né? Do Dr. Destino. E eu não entendi. Eu falei, mas como que ele pode ser descendente do Richards e do Dr. Destino ao mesmo tempo? Sabe Sandy Jr., né? O filho da Sandy Jr.? Cara, me deu um nó na cabeça, assim, porque realmente é confuso, assim. Ô, Reginaldo, o que acontece é o seguinte: existe uma terra devastada que a gente já viu e já comentou até essa semana sobre as coisas do Nathaniel, mas assim, lá fica indeterminado se ele seria descendente do Doom ou do Nathaniel. Então, assim, ele está ligado a um dos dois, mas sempre fica em aberto qual dos dois ele seria, né? Não, não é posto assim, não, ele é descendente de fulano. Então, às vezes, ele cita que é de um ou de outro, mas, assim, é tipo filho sem pai. Ó, eu acho que eu sou filho de fulano, né? Aí, não, mas também tem possibilidade de ser de ciclano. Só se mantendo aí no tema do... Vocês estão falando da confusão toda do Kang. O gibi desse mês agora, de setembro, que a gente está gravando, foi comemorativo dos 60 anos do Quarteto Fantástico. O Slott fez uma história, até comentei com vocês aí em off, que bota várias versões do Kang, né? O Ramatute, o Centurião Escarlate, Kang e o Imortus, indo atrás de várias versões do Quarteto Fantástico. E ele apresenta mais uma nova versão, que seria o Imortus mais velho, é o Scion, que em inglês pode ser tanto herdeiro, como pode ser tipo uma lâmina, uma lança, né? Uma ponta de lança, enfim, deixa dúbio aí esse significado, até pelo que acontece na história. E esse Scion se diz ser um personagem, uma versão mais velha e mais sábia e quase que um Mortus barra Kang ali. E se vocês quiserem um spoiler, o Luigi corta depois aí, posso contar? Pode, pode, claro. É o Reed Richards disfarçado, Reed Richards do presente disfarçado, para poder enganar os outros lá que estavam querendo matar o quarteto. Mas deixa claro que ele é realmente o herdeiro do Nathaniel Richards, sim. E é por isso que tem esse nome, né? Scion pode ser herdeiro também. Na verdade, o herdeiro é o Reed que tá mencionando aí. É a primeira vez que eu li sobre o Kang foi na Primeira Guerra Secretas, né? E ele já aborda isso, né? Que ele é cheio de intimidade com o destino, e o destino esnoba ele. E ele dá um tirambaço na nave do destino, assim, né? Na trairagem, assim. Que é bem legal, assim. Bem interessante, assim. Ele era um personagem, assim, que você nem dava muita trela. E o envolvimento dele, assim, é bem legal, assim. Eu gosto muito da faceta, assim, dele ser o nome conquistador. É porque ele queria aventura, ele queria o desafio. Ele não queria ser um regente, um administrador, né? Isso é mais do Imortus. Ele até, às vezes, né, os Vingadores chamam ele de funcionário, né, dos Guardiões do Tempo, né? Então, acho interessante, assim, mas olha, meu, é super confusa a cronologia, ainda se você inclui aquele Conselho dos Kangs, né, que são Kang de tudo quanto é jeito, parece, sabe, Kang reptiliano, Kang gordo, mago, tem de tudo, né, assim, né, e esse também é super confuso, cara, assim, então faz sentido, tá bem costuradinho, mas é confuso. Informe sobre rupturas múltiplas, a guarda da elite na ruptura da comporta de ar não está respondendo. Alerta, outro alerta de intruso no convés 7-2. Quero confirmação. Agora! Sim, senhor. Alerta! As naves estão posicionadas em Wakanda. Seus motores temporais foram destruídos. Todas as naves posicionadas lá sumiram. Não serei derrotado por um bando de Neandertais. Mantenha posição! A Guerra do Destino. Daqui a pouco a gente finalmente vai falar especificamente sobre a equipe de Vingadores dessa minissérie, mas Jameson, uma das coisas que esse grupo faz e acaba servindo aos propósitos do Busek e o Sternia é a de remexer, né, em histórias esquecidas ou, como a gente já comentou, fazer reajustes em histórias mal contadas, né? Uma delas é que o roteiro vende a premissa de que os agentes de Atlas, na verdade, teriam sido os Vingadores originais. Isso procede ou foi uma construção dos roteiristas, né? A outra coisa que eu queria te perguntar é que eles chafudam, né, nessa novela do Wanda e Visão, né? O Maurício já antecipou, mas assim, fala mais especificamente sobre isso. Desproveito o que eles fizeram e sua opinião. Você acha que ele acabou simplificando, complicou mais, ou isso é irrelevante, né? E por último, para eu parar de te encher o saco, Eu queria que você comentasse a participação, entre aspas, né, dos Guardiões da Galáxia, do Jim Valentino, né, que eu sei que você gosta muito. Vamos com o Jack o Estripador, vamos pro parque. Primeiro, os Vingadores dos anos 50, na verdade é o What If número 9. Ele teve o roteiro do Alan Kupperberg com um artista chamado Bill Black, que nunca mais fez mais nada, mas o conceito era do Roy Thomas, que naquele momento ali, no iniciozinho do What If, era ele que cuidava de tudo, só que a agenda dele ficou meio ocupada, a série ainda era bimestral. Ele chegou e chamou, olha, eu tenho essa história aqui. Qual que era a história? O Homem de Ferro chama alguns membros dos Vingadores da realidade padrão da Marvel. Ele tem um espelho em que ele vê outras realidades, e aí ele encontrou esse espelho que os personagens da Marvel, eles continuavam juntos, e ele cria ali uma sincronia entre alguns personagens que apresentam naquela versão e a sua versão dos Vingadores. Por exemplo, tem o Fera, que era um personagem dos anos 70, e tem um homem macaco nessa versão dos Vingadores. Aí tem o Visão, e tem um homem biônico, tem o próprio Homem de Ferro, que se vê representado, tem o Capitão América, que se vê representado. Então, a ideia é uma ideia comum no trabalho do Roy Thomas. É por isso que mais importante que o Alan Kupperberg é o Roy Thomas. Ele sempre queria resgatar os personagens da Marvel clássico, né? Então a ideia parte dele, e você vê esse trabalho lá. Esse What If é o What If número 9, de junho de 1978, e foi onde estreou a Terra 9904, certo? Então essa é a Terra. Então, na verdade, já era uma ideia que trabalhava, e houve até um certo sucesso, porque posteriormente a Marvel, como sempre quer tirar água de pedra, sempre continuou e fez até uma outra minissérie trabalhando com isso alguns anos depois, e explorando esses personagens. Bem, resolvido o problema dos Vingadores dos anos 50, e como os agentes de Atlas repetiam isso, né, foram um escape para isso, eu vou para a última, que é a participação dos Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia, eles, toda a equipe inteira dos Guardiões da Galáxia, eles foram Vingadores honorários, principalmente durante aquela fase do Korvac. Então a participação deles, ela é bem sutil, na verdade uma ilusão, que tem um capítulo, eles chegam no futuro, e aí as pessoas os veem como os membros dos Guardiões da Galáxia, certo? Então, assim, é uma participação bem sutil, que eu acho que é necessária, porque senão ficaria totalmente perdido. Eles ficariam ali, por exemplo, apenas numa batalha com várias versões de Vingadores multidimensionais, né? Então, é uma maneira de dizer que, na verdade, os Guardiões da Galáxia sempre foram uma releitura estendida dos Vingadores por causa da presença de um personagem militar dentro da equipe que usava o escudo do Capitão América, né? Então, dentro da trama dos Guardiões da Galáxia, tinha a trama da busca do escudo do Capitão América, e existia também a história dos Bandu, que os Bandu invadiram a Terra, e o Stark mandou todo o armamento, em vez dele simplesmente usar o armamento para proteger a Terra, ele mandou o armamento para o espaço, caiu numa nova civilização, e essa civilização explorou isso, e inclusive se chama Stark, né, nessa série do Jim Valentino. Mas assim, a participação deles é simplesmente porque eles são Vingadores honorários, e foi um jeito de explorar. Agora, a segunda, que ficou por terceira, a questão do WandaVision, eu acho que simplificou, desde que você engula a questão da duplicata cronal. Quando o Burnie passou pelo West Coast Avengers em 89, 90, ele de imediato, eu achei estranho como é que eles conseguiram encontrar o professor Horton, né? Eu achei a coisa assim, mais estranha. Minha mãe, que lia pra, junto comigo as edições, ela falou: rapaz, esse cara tem quantos anos? Tem 100? E era verdade. O Horton já era um professor, já era um homem adulto quando ele criou o Tocha Humana em 1941, 39, 41, eu acho que é 39. Então, se ele já era um homem adulto, eu vou considerar que ele tinha 30 anos. E olha que eu estou puxando por baixo. De 39 até 89, são 50 anos. Então, ele já tinha 80. E a pessoa que o Burnie ilustra não é um homem de 80 anos ainda, que ele seja um homem velho, né? Então, assim, a história ela faz uma costura, porque a gente precisa entender um último detalhezinho. O Bill Everett, ele tinha um acordo com a Marvel de Cavaleiros sobre o Tocha Humana. E a Marvel ia ficar um tempo sem usar o Tocha Humana e ele poderia utilizar o Tocha Humana original, não do quarteto, né? Ele poderia utilizar o Tocha Humana original, só que ele teve uma discussão com o Stan Lee. E no mês em que venceria o período, assim, se a Marvel ficasse tantos anos sem publicar o personagem, ela ia perder o copyright. No mês em que ele perderia, a Marvel perderia o copyright, que ele iria reaver, o Roy Thomas vai lá e escreve a história em que é referida aqui. É o Pensador Louco, encontra, influencia o Touro, que é o Centelha, o sidekick do Tocha Humana, e aí eles enfrentam e acaba ressurgindo o Tocha Humana original. Então, assim, quando começa a fazer a costura dessa história toda, a gente descobre que há uma duplicata temporal. O Pensador Louco, ele tinha encontrado o Tocha Humana, e o Tocha Humana enfrenta o Touro, mata o Touro, e o Pensador Louco fica ali com o cadáver. E no momento em que ele sai da sala, vem o Ultron 5 e rouba o corpo. Ele volta à sala e encontra o corpo ali, mas ele sabia que o Ultron 5 tinha roubado o corpo. O que houve é que há uma diferença cronal. Só que a gente sabe que o corpo do Visão, ele é um sintozoide, ele não é um androide. O Tocha Humana é um androide. O Visão é um sintozoide. O que era... Quando foi criado o termo sintozoide, era o quê? Era um ser humano artificial, certo? Mas ele era um ser humano. E aí, a maneira como o Neil Adams desenha o corpo dele dá a entender que ele seria um androide. Sempre a aplicação que a Marvel faz da palavra sintozoide é tipo assim, uma palavra diferente para explicar que é um androide. Então, eu falo que é um androide chique. E a questão da Wanda, há dois níveis ainda de coisas interessantes. Primeiro é que o Burnie, ele sustenta que existia um animal, uma consciência, um ser consciente que abandonou a humanidade, que forçou o processo evolutivo e abandonou a humanidade e que chegou aos mutantes, por isso é que os mutantes evoluem, e que a Wanda, depois, ela enlouquece pela manipulação do Imortus, que é toda aquela história que vai ali em atos de vingança, vai passando por trás, mas o Burnie acaba brigando com a Marvel, abandonando a série, e fica na mão do Roy Thomas, já um Roy Thomas já ausente da Marvel durante um período, e ele, quando ele dá a solução para a trama, é uma solução bem cansada, eu já não gosto. Vocês lembram da solução da trama, como é que ele faz? Rapaz, eu li o comecinho disso recentemente, por conta dos Vingadores da Costa Oeste do Burnie, a gente chegou a falar disso num pilha, mas não lembro do encerramento, não. Eu lembro que muda, até o Paul Ryan tá desenhando, né? Você tá falando dos filhos da Wanda? É que na verdade o Imortus, ele quer criar uma instabilidade atividade mental na Wanda. Entra essa trama dessa consciência alienígena que primeiro está nos dinossauros, depois vai para os mamíferos, aí dos mamíferos ela vai para os mutantes, e depois entra também essa história do Imortus, né? Só que no meio da história do Imortus entra o Atos de Vingança, o Burning faz o Atos de Vingança, mas em seguida ele sai da Marvel, né? Finalzinho de 89, ele sai da Marvel, nem sei o que ele faz em 1990. Eu sei que ele deixa a história pra lá, e o Roy Thomas chega, inclusive o Roy Thomas, ele faz ele mesmo a edição de fill-in, porque ele não sabe o que fazer, ele fica uma edição ali com Relâmpago Vivo, acertando uns erros, para depois ele retomar a ação e encerrar a trama do Imortus. O Reginaldo falou ainda agora que o Gavião Negro é fichinha perto do Kang. Eu digo outra. O pessoal fala que a cronologia dos X-Men é complicada. Porra, é complicada nos Vingadores, bicho. Você falou. Deu tanto nó na minha cabeça aqui, bicho. É foda, velho, entender isso aí. Principalmente pra um leitor neófito querer enveredar por esse lado aí, bicho. E olha que o Bilzik, ele facilita muitas coisas, né? Como a gente vai ver ao longo dessa série, né? Mas, assim, é um negócio muito complicado, bicho. Viu, Luigi? Eu acho que a cronologia dos X-Men é sem pé nem cabeça, né? Tem muita coisa que o Claremont, vamos dizer assim, ele plantou e não desenvolveu e cruou, né? E os Vingadores, não. Os Vingadores, eles têm, assim, é confusa também, é cheia dessas idas e vindas aí, né? Mas não é... Eu acho que ela é mais sólida, assim. Essa questão aí do Visão, tudo, eu não sei, eu acho que complicam mais até que eu precisava. Ela não é tão confusa, assim. É irrelevante, é que falavam que o Visão, ele era o Tocha Humana, ou as peças sobressalentes do Tocha Humana, com o padrão cerebral do Magnum lá, né? Que por si só isso já é complicado, assim, né? E depois, durante toda a vida do personagem, tirar ou colocar isso daí. Então é confuso. Eu gosto muito do que fazem na minissérie, que o Busiek faz. Ele fala, não, isso daí foi armado pelo Imortus para controlar a humanidade. O objetivo dos Guardiões era controlar a humanidade, não, era erradicar a humanidade, porque iria se tornar uma força galáctica, muito um império expansivo. Então a função do Imortus era impedir isso. E o que ele faz, não, ele, na verdade ele tem uma certa admiração pela equipe, ele dá essa volta, vamos dizer assim, nos patrões dele, e acaba se envolvendo nessas histórias complicadas do Visão, porque ele sabia que a Feiticeira era um personagem poderoso e os filhos dela seriam muito influentes, né, se realmente ela tivesse filhos. Então ele juntou o Visão com a Wanda, de certa forma, e outras coisas que ele fez também, que eu acho que na mini isso daí é costurado e acabou, é pra você deixar pra lá. Eu acho que isso até passou já hoje. Eu não sei se está valendo ou não, porque eu também parei de acompanhar tudo, né? Eu acho que até está mais complicado hoje em dia, né? Mas eu particularmente acho que X-Men é confuso e tem pé nem cabeça algumas coisas, mas Vingadores eu acho mais sólido. Eu gosto muito, né? Duas coisas que eu queria falar. Primeiro que eu gosto muito dessas histórias antigas dos Vingadores. Essa fase aí que o Jamerson falou do Englehart, eu acho um barato. É confusa mesmo, mas eu acho um barato. E eu gosto muito dessas histórias dos Vingadores quando eles não tinham tantos destaque, quando realmente quem estava no auge era os X-Men. Então eu gosto muito disso, né? Que nem ele falou da saga do Korvac. Puta, eu acho demais essa história. Demais. Todos os Vingadores são mortos, assim, e no último segundo o vilão traz eles de volta à vida. Eu acho legal isso. Então eu gosto desse passado obscuro dos Vingadores. Não sei se mais do que X-Men, porque X-Men também é bacana demais. Até que virou uma farofa, né? Sem pé nem cabeça, né? Mas o que eu ia falar, né? Se não bastasse, se eu já não irritei gente o suficiente, eu ia falar que esses Guardiões da Galáxia que o Jamerson estava falando, do Jim Valentino, mas eu acho ele, olha, realmente é minha opinião, mas eu acho que a pessoa tinha que ler e experimentar para conhecer. Eu acho que todas as histórias que já foram feitas com essa nova leva de Guardiões aí, né, depois de Aniquilação, todas essas histórias não chegam aos pés da fase do Jim Valentino, assim. porque, puta, cara, eu acho muito divertido aquilo lá, muito relacionado com o universo Marvel, né? Ele resgata todo mundo do passado e traz, então, traz, igual o Jamerson falou, traz uma raça que usa tecnologia Stark, traz o escudo do Capitão América como se fosse uma Excalibur, traz um mundo inteiro só de mutantes, né, descendentes da Terra, traz o motoqueiro fantasma, traz o surfista prateado, traz de volta o Magno, traz o Visão como um planeta computadorizado. Eu acho divertidíssimo. O Senhor do Fogo, né? Sim. Traz todo mundo, cara. E assim, e traz assim com quadrinho mesmo. Assim, aquela coisa, aquele fantástico de quadrinho que não precisa ter muita explicação, né? Hoje eu sei que os Guardiões, o filme fez sucesso, esses personagens, eles vão ser explorados à exaustão. E essa equipe original, essa daí, tá, é só uma nota de rodapé, assim. Mas eu acho divertidíssimo. Quem for atrás pra ler, assim, correr atrás pra conhecer, meu, vai ficar, assim, eu acho muito legal mesmo. Eu ia completar aqui, Luigi, só que é o seguinte, o status da Wanda, Feiticeira Escarlate, mudou muito depois que a Marvel contratou o Bendis pra trabalhar com a equipe. Ela teve um problema mental, ela teve um estresse grande, por vários motivos, eu não vou entrar aqui, não é o nosso foco nesse momento. Então, assim, algumas dessas coisas que o Buzzick tomou cuidado de alinhar, de tratar, de resolver, se tornaram irrelevantes, porque, na verdade, tudo começou a contar para os Vingadores a partir de 2005. É como se fosse uma grande equipe que existia antes, mas hoje o ponto de corte é essa entrada do Bendis em 2005. Inclusive, o Bendis fez umas farofas bem soças, né? Com o Kang. Bem salgadas. Não, com o Kang mesmo, a gente tem um arco que divulgou aquela imagem do Romitinha, vocês devem lembrar, uma página dupla que tinha o Tony Stark, acho que sem camisa até, como se tivesse tirado a armadura porque estava detonado, apresentando um quadro gigante com uma linha do tempo, explicando uma porrada de coisa, que era praticamente um planejamento do que ele pensava nos próximos 10 anos, e 2 anos depois ele saiu dos Vingadores, sabe? E essa história em si também não vai para lugar nenhum, vale a pena pela arte do Romitinha, que estava bem legal ainda na época, vale pelo evento em si, mas não tá legal. Eu acho que isso até saiu naquela versão beta da coleção dos Vingadores, da Salvage, que também essa não foi adiante mesmo, já pegou a fase ruim mesmo de distribuição e não andou. Agora, tem isso, Reginaldo. Infelizmente, nada disso vale mais por conta do que o Jamerson mencionou agora. O Bendis chegou, mudou o paradigma e ninguém mais quer investigar essas coisas do passado. Um ou outro escritor ainda vai fuçar uma coisa aqui, ali, mas ter mesmo essa importância, esse encaminhamento das coisas, essa evolução, eu acho que a gente não vai ter nunca mais. Eu vejo você falando aí, tão empolgado dos Guardiões do Jim Valentino, eu até comentei outro dia com o Jamerson, que eu comecei a ler, li um encadernado que tinha as 10 primeiras, 12 primeiras edições e não curti tanto. Eu acho que tem conceitos muito legais, sim. Esse dos Starks, que o Jamerson falou, foi visitado naquela época do Homem de Ferro, que não saiu aqui muita coisa. E aquela época que ele tá ferrado de vez da coluna, após a Operação Tempestade Galáctica, ele usa uma armadura que tem capacidades espaciais e tudo mais, e isso ferra mais ainda, ele volta detonado, quase morrendo, e quando ele tá prestes a morrer, ele é levado pro futuro, por essa sociedade aí, como um deus, e a única forma de se salvar aquela sociedade que tava em guerra ali, havia uma parte, uns neoludistas assim, né, que queriam destruir tudo que é tecnológico, e esses construtores, esses armeiros aí querendo manter a sociedade. E é o Stark que vai ter que dar um jeito nisso aí. Ele se sente honrado e ao mesmo tempo preocupado porque foi essa tecnologia dele que evoluiu e estava destruindo essa sociedade toda. Eu acho muito legal quando os caras puxam essas pontas soltas assim, e pra mim o grande triunfo mesmo de Vingadores Eternamente é fazer isso, é dar uma explicação maior pra tudo, o que é que o Immortus tá fazendo, o que é que motiva ele. Em alguns momentos eu acho que fica excessivo, mas porque o Bruce aqui, o Stan, tinha que ir no detalhe mesmo, porque senão ia chegar esses nerds chatos de fora e dizer assim, ah, mas daquela vez, o que é que aconteceu, e derrubar a teoria, e brigar e tudo mais. O Bruce aqui é rato de cronologia, é um cara que gosta de fazer, ele tem essa a máquina de costura cronológica final dele é sempre afiadíssima. E eu acho que quem tentou fazer isso de novo foi o Alex Ross, ao justificar aquela realidade que ele chega em Terra X, querendo amarrar cada pontinha, cada pedacinho do universo Marvel. E ali eu acho que ele perde a mão, porque ele fica explicadinho demais. Mas aqui em Vingadores Eternamente é o fino, como eu falei. A forma como o Busiek conta a história, a arte do Pacheco, tudo encaixa bem demais. Não à toa foi sucesso de venda na época, causou foi som. Mesmo o Busiek reclama muito até hoje que ele foi meio que sabotado lá, porque a Marvel queria que a Caia dos Vingadores na época fosse o Supremos do Millar, que estava saindo concomitante. Mas esse foi um sucesso inegável, não teve como varrer para baixo do pano, e até hoje é elogiada e cultuada. Aí, como prometido, assim, vamos falar agora da equipe selecionada, né, e as relações que se constroem, né, ao longo da saga. Né? Reginaldo, o que levou o personagem Libra, né, que eu acho que tem toda a pecha de destino dos perpétuos nessa história, né? O que levou ele a escalar essa formação específica? Fala um pouco desses Vingadores e qual foi o seu Vingador favorito nessa história? Você vê, ó, o Libra mesmo, eu acho que ele é dessa fase obscura aí dos Vingadores, assim, né? Participava daquele grupo Zodíaco, que era como, sei lá, uma mistura de crime organizado com furry, né, meu? Que era um vestido de leão, outro, né? É verdade. Outro com chifre. Pô, assim... No gibi, ele tem essa trajetória dele, é meio vergonharia mesmo. Ele era um personagem nada a ver, né? E não é que não era nada a ver, ele era uma coisa, uma nota de rodapé, assim, né? Ele ganhou um pouco de destaque com essa história da Madonna Celestial, que eu acho é pra nível cabeçudo mesmo, a história da Madonna Celestial. Rocambolesca. Isso. Acaba com o casamento do Visão, um casamento duplo, né? O Visão casa com a feiticeira e a Mantis, né, que é a Madonna Celestial, ela casa com um Kotat, que parece que tem a alma do espadachim, assim. Então, pra você ter uma ideia, né, ela casa com um brócoli com a alma do personagem, do espadachim, né? Então, cara, é um negócio, assim, realmente outro tipo de história, outra época, mas eu acho divertido, assim, né? E agora o Libra aparece aqui com um destaque, uma importância. Na verdade, a costura que é feita, assim, o Libra, a Suprema Inteligência, que eu também acho um conceito bacana demais. E a hora que todos eles sobem naquela motoca do Rick Jones, puta, eu acho isso divertido. Isso que é legal do Busiek. Aquela é a motoca do povo da eternidade, né? Não adianta você me dizer outra coisa. E também foi base do Super Ciclo da Justiça Jovem. Sim. Eu relacionei mais com o Super Ciclo mesmo. Mas também parece lá o do Povo da Eternidade, lá o veículo lá dele. Enfim, eu acho que o Busiek tem isso. Ele é divertido, assim. Ele pega uns conceitos cascudo e põe ação e deixa interessante, né? E a participação, a primeira repaginada que ele deu no Libra, eu acho maravilhosa, até porque eu relaciono sempre com aquele personagem Libra do Morrison, que foi de lugar nenhum para nenhum lugar, assim, totalmente sem propósito, sem peso, sem nada. Nem sei se ele foi reaproveitado. E o Libra aqui, ele tem um visual muito legal. A participação dele, assim, é interessante. E a combinação dele com, né, a invocação do Rick Jones forma uma equipe que você demora, num primeiro momento você acha até esquisito, né, a equipe que ele reúne, né, que são esses personagens, esses Vingadores de períodos diferentes, que forma uma equipe que ela acaba sendo, assim, coesa e tendo um propósito, né? Então, por exemplo, você vê o Capitão América melancólico, né? Porque ele vem daquela época do Império Secreto. Parece que ele se decepciona com o governo, né? Com aquela história de um agente infiltrado. Super legal, assim, né? Tem a Soprano, né? Que era o integrante do Thunderbolts, que se regenera e ela faz parte de uma equipe futura dos Vingadores, né? Uma equipe que tem a Vespa também, mas ela aparece só no finalzinho. Tem Valete de Copas, é bem legal, assim, né? A nuance que ela dá, né? Tem um Capitão Marvel, né? Que você demora um pouco para saber que é o filho do Capitão Marvel original, né? E também parece conhecer a Soprano e é de um futuro além ainda, mais para frente do dela, assim, né? Então ela é de um período, talvez até, assim, vamos dizer, da Mini, um pouco mais, um período, um futuro próximo, e Capitão Marvel é desse mesmo futuro, coisa assim, acho que de uns 3 anos, ele fala, depois, né? E ele tem um relacionamento com a Soprano, né? Ou vai ter, né? Porque cada um é de uma época aí. Tem o Gavião Arqueiro, que é aquela fase que ele acabou de voltar da Guerra Kree-Skrull, né? Ele tá com um uniforme bem, assim, simples, né? E com aquelas flechas normais, né? Só que é um Gavião Arqueiro interessante, porque o Luigi mesmo gosta de lembrar, é um personagem forte, né? Menos no cinema, mas ele é um personagem interessante. Nos quadrinhos ele é outra coisa, assim, né? Ele é super legal mesmo, assim, né? Ele tem uma personalidade marcante. E tem aquela trinca que é a Vespa. Você também percebe que ela é, vamos dizer assim, do período presente, né, da história, da continuidade que a gente estava lendo do Busick, com um gigante com um uniforme um pouquinho diferenciado do que você vê no começo da série, né? Então você vê que passou algum tempo depois do que você vê quando eles levam o Rick Jones para a área azul da Lua, né? E um jaqueta amarela, que é, não deixa de ser o Hank Pym, com aqueles transtornos mentais que ele tinha, né? Ele assumiu essa persona, que era mais aventureira. Não lembro se era tão canalha. Acho que eu li uma fase mais regenerada do Jaqueta Amarela, né? Mas aqui na minissérie, ele tá bem canalha, assim, né? Bem, né, assediador, traiçoeiro, babaca, né? Mas ele é essencial para a história, né? Porque acho que a graça da série, parte da graça, né, é no meio de toda essa confusão, de toda essa salada, você entender porque cada um desses personagens foram pinçados, assim, né? Eu acho, assim, pro fechamento da série, a hora que dá aquela explicação de cada um deles, eu acho isso sensacional, cara. Acho fantástico, assim, bacana demais. Eu fico curioso, aquela hora que o Maurício estava comentando do MCU, né? Eu acho muito legal a forma como o Kang foi introduzido, né? Eu acho que vai ser a pegada da série, ou melhor, do MCU pro futuro, né? Vai ser talvez um mega evento aí. Essa ideia de realidades alternativas pode render algo semelhante a esses Vingadores Eternamente. É também uma brecha para trazer os personagens originais dos Vingadores no cinema envelhecidos ou alterados, né? Quem morreu, trazer de volta, tudo. E eu acho interessante. Eu acho que eles foram por um caminho bem interessante. Não sei se chega nesse ponto aí, não sei se pro cinema esse nível aí que a gente viu, acho difícil chegar, apesar que nós vimos, né, a Guerra Infinita, né? Então, mas só essas variações das equipes não são personagens de realidade alternativa, são de períodos diferentes. É muito legal, cara. Muito legal. É toda a graça. Poderiam ser uns personagens irrelevantes, mas eles ficam. Essa combinação aí fica maravilhosa, cara, pra condução, assim, pra até pro fechamento da série. Sobre o meu Vingador favorito nessa história é o Hank Pym, né? Eu acho que é um personagem que eu pessoalmente eu não gosto, assim, geralmente, mas assim como o Gavião Arqueiro, ele é arroz de festa na mitologia dos Vingadores, né? Mas eu gostei muito dessas duas versões dele em Vingadores Eternamente, ele como o Jaqueta Amarela, né? Loucaço, né? Lembrando o Hank mais velho como gigante de todo esse passado dele de excesso, né? Que ele queria esquecer, né? Inclusive de maltratar a própria esposa, né? Vespa, né? E os Vingadores, eles ficam pisando em ovos, né? Porque o Jaqueta sequer lembra que ele é o Hank, né? Então, quando eles revelam isso pra ele, a princípio ele tenta trair a equipe. Então, eu gosto muito dessa interação desses dois personagens, né, que são duas faces da mesma moeda, né? Qual é o seu favorito, Maurício, na história? Meu Vingador favorito é o meu Vingador favorito de sempre, que é o Gavião Arqueiro, que sem ele não tem Vingadores. Pergunta besta minha, viu, velho? E o Bills é que, assim como eu, é um puta fã do personagem também e deu um destaque muito legal pra ele ao longo de todo o run, que a gente já vai comentar aqui oportunamente também. Inclusive, tirando ele dos Vingadores e dando um papel de relevância pra ele nos Thunderbolts, né? E aí, James, qual foi teu Vingador favorito nessa história? Capitão Marvel, e eu acho lamentável que ele tenha posteriormente morrido no Thunderbolts número 100 e que a Marvel ainda não tenha trago ele de volta. Já trouxe uma irmã, né? Já trouxe Carol Danvers assumiu o título, né? Capitão Marvel, né? Porque em inglês não tem gênero. Há muitos anos, já tem uns 15 anos, né, que a Carol Danvers é a Capitão Marvel. Mas para mim, esse foi o melhor Capitão Marvel que existe existiu. A série dele é muito melhor do que a série do anterior, do Capitão Marvel, o Guerreiro Kree anterior, que para mim era uma série enfadonha, certo? Nunca gostei realmente, né? Gostava de algumas passagens, né? Mas o personagem em si achava muito tolo. Claro que eu gostei da fase do Jim Starlin, claro que eu gostei da fase que o Pat Broderick foi artista, mas assim, era um personagem que não me, fora daquele contexto não trazia. Já o Genisvel, eu achei ele divertido desde o primeiro momento, comprei a ideia dele, eu achava ele um personagem interessante, e quando ele ganhou a série regular com o Peter David, que teve duas fases, eu era um dos caras que ficava torcendo para o sucesso da série. Quando a série foi cancelada, ele foi pro Thunderbolts. A única coisa que eu realmente não esperava é que ele morresse, e a morte dele, o que deve ter sido em 2005, 2006, por aí, e até hoje não voltou, não volta nunca mais. Também assina embaixo do Jamerson, esse gibi é bom demais. Eu adoro, eu acabei tendo que ler o final em scan mesmo, porque nunca saiu, nunca vai sair aqui, né? Tinha uma pegada assim, bem metaficcional, né? Às vezes, por exemplo, aparecia histórias em comic shops, né, bicho? Era muito legal. Essa era uma das melhores interações, assim, do Rick Jones como sidekick, né? Ô Luiz, tem uma coisa assim, o Peter David, ele é cheio de ideias muito legais, e aí quando ele explica que o Capitão Marvel Jr. é o herói que não pode falar o próprio nome, é muito divertido, porque aí você para pensar, porque o Capitão Marvel Jr., ele não pode se apresentar como Capitão Marvel Jr., porque ao ele falar Capitão Marvel, ele volta à forma humana, então ele não pode falar o nome dele como herói, e eu só percebi isso quando o Peter David tirou sarro dessa situação no título de um outro Capitão Marvel. E tem uma brincadeira também na Comic Shop, né? Que tem um personagem que vai vender uma caixa de Youngblood número 1 do Robbie Field e diz assim, quando você me dá... acho que é pra Marlo, a Marlo tá já iniciando uma Comic Shop nessa época. Quando você me dá por essa caixa toda, aí ela diz assim, $1. O quê? Por dólar por cada uma? Não, pela caixa toda. Jamerson, aproveita e comenta essa ação final, né? Como tudo se resolve. E a participação especial daquela versão mais velha do Rick Jones, né? Cheio de apetrechos de outros personagens que eu tô comentando no Twitter. A trama vai evoluindo e chega um momento em que o Capitão Marvel ele tá preso e ele vai chocar os braceletes energéticos do personagem original, e ao chocar esses braceletes energéticos, eles normalmente voltam à forma humana. Ainda que hoje, a gente, depois de ter lido, já consiga perceber, naquele momento, na forma mensal, você não tinha uma ideia realmente de quem seria o alter ego do Capitão Marvel. Talvez ele nem tivesse, como não era citado em nenhum momento, talvez ele nem tivesse alter ego. Aí ele bate os braceletes e volta à forma humana, e é um Rick Jones envelhecido. Só que ele está usando uma capa rasgada do Superman, que é reconhecível. Ele está usando as botas do Falcão. Ele está usando uma parte da roupa do motoqueiro fantasma, né? Aquela parte do uniforme superior. E ele perdeu um braço e a manga está dobrada com um olho de Agamotto do Doutor Estranho, e a própria fato dele não ter um braço me faz pensar no Oliver Queen lá do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Super-Homem teria cortado o braço do Oliver Queen. Ele está envelhecido, cansado, e aí finalmente a gente descobre que essa versão futura do Capitão Marvel, ela tinha conhecimento daquelas coisas e estava tentando poupar o Rick Jones de uma série de coisas. E há um momento chave na trama que também é uma homenagem à primeira guerra Skrull-Kree, em que o Capitão Marvel novamente tem que se ligar ao Rick Jones, que é o que vai dar início a essa série do Capitão Marvel, escrita pelo Peter David, que a gente citou aqui. E o Capitão Marvel chega no finalzinho da história, a gente vê o Capitão Marvel, né, o Gênesis, com o visual que ele tinha na época, que ele tinha estreado como Legado, né, que é o codinome dele, Legacy. E aí, na verdade, é o Rick Jones que acaba ensinando ele a ser o Capitão Marvel, né? Ele muda imediatamente de visual, pra ficar com aquele visual da série que a gente viu ao longo das duas edições. E eles têm uma relação meio de amor e ódio nesse conceito, que é muito divertida, como a gente estava falando. E só uma nota, Luigi, eu reli essa parte final, as últimas três edições eu reli num tapa, assim. Porque essa ação toda do final é muito boa. É muito difícil nos gibis de hoje a gente ler um clímax com uma pegada tão boa dessa, assim, de que você fica, pelo menos eu fiquei, podem comentar isso se não ficar, podem me chamar de besta, mas eu fiquei muito entretido, muito ligado mesmo em como acontecia as coisas, a escala da coisa, a forma como ele vai contando, como a gente vai se sentindo envolvido pela ação que está acontecendo ali. Não é tão detalhada, mas a gente tem todas as frentes ao mesmo tempo. Me lembrou muito um outro lugar em que o Busiek conseguiu fazer isso, que foi com a Crossover League Vingadores, que aquele clímax, ele ainda consegue colocar várias versões alternativas, os visuais dos personagens mudando, versões diferentes interagindo, que tem a ver uma com a outra, assim, suas contrapartes Marvel e DC. Ali ele, eu acho que ele se supera em relação aqui, porque ele tá mexendo com dois universos e com tempos diferentes do mesmo universo, ou desses dois universos. Mas aqui em Vingadores Eternamente não fica atrás não, porque, claro, nos dois casos ele conta com baita desenhistas, o Pacheco, o George Pérez, e isso só aumenta a empolgação que eu tive de reler essa sequência aqui. A gente fala muito, eu adoro o Donny Cates, mas ele tem um problema grave com o clímax dele, ele não sabe fazer essa coisa tão legal assim. O gancho pra pancadaria da última edição dele é sempre muito bom, mas a pancadaria em si deixa um pouco a dever, você fica um pouco frustrado com isso. Mas o que o Busiek faz aqui, o que ele repete depois lá em Liga e Vingadores, mas principalmente aqui, é gostoso demais de ler. Você não tem como não voltar. Se eu fosse moleque aqui, eu devo ter feito isso quando eu li na Grandes Heróis Marvel Premium, de voltar várias vezes e reler e de ficar pensando sobre isso quando eu tava. Eu já tava, acho que eu tava no cursinho já nessa época, eu tava no colégio ainda, não lembro, e de conversar com os colegas, os poucos nerds na época, a gente tinha que catar quem é que é nerd, né? Hoje em dia a gente tem que fugir dos nerds, né? Vai ficar discutindo o que é isso, o que foi que aconteceu, aquele quadro, quantas poses dessas aí eu não copiei já pra tentar desenhar igual também. E isso eu acho que é uma arte hoje nos quadrinhos quase que perdida. Isso aí é Vingadores Ultimato 20 anos antes, assim, no original, né? Você vendo isso no quadrinho, né, bicho? Isso, pronto. Aquela sensação, né? Exatamente. É a mesma sensação que eu tive de ver Vingadores Ultimato no cinema pela primeira vez. E, claro, no cinema você tem o audiovisual, você tem empolgação da galera que tá do lado e tudo mais. Eu me arrepiei, emocionei, quase choro. Mas aqui, lendo esse gibizinho tranquilo, sentado no meu sofá, é mais ou menos a mesma coisa, né? Guardar devidas proporções. Não custa lembrar que Vingadores Eternamente ocorre antes da fase do Bendis, né? Nos Novos Vingadores, Vingadores Sombrios, Vingadores Illuminati, Jovens Vingadores do Alan Heinberg, os Fabulosos Vingadores do Rick Remender e, claro, os Vingadores do Jonathan Hickman, Jason Aaron atualmente. Posto isso, na saideira do programa, vamos dar uma de Libra e cada um montar uma nova equipe de 7 membros com Vingadores do passado, presente ou futuro. Parece uma tarefa fácil, mas eu confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade de montar a minha equipe. A minha acaba sendo uma variante, assim, de certa forma, dos Vingadores Sombrios, né? Ou dos Novos Vingadores do Bendis, né? Que é o Capitão América do Buck, da época do Ed Brubaker. Gosto muito da interação do Fera, da época que ele era parça do Magnum, querendo ser ator na época do David Michelinie com o John Byrne. Eu botava esses dois juntos, ao mesmo tempo, na equipe. Eu gosto também da Jocasta, que eu acho que também era dessa época. E botava tipo como um equivalente assim do Visão ou do Homem de Ferro. Então eu colocava também um Indigno Thor, que eu acho uma das melhores coisas do Jason Aaron no run dele. Eu coloco a Cece dos Eternos, da época da jaquetinha, e a Capitã Marvel, Monica Rambeau. Fala aí a tua, Reginaldo. Então, eu peguei uma equipe parecida, mais ou menos parecida com a sua, Luigi. Eu peguei o Cavaleiro Negro de jaquetinha também, né, da fase da jaquetinha, porque tem que ter alguém de jaquetinha, né, essa fase é muito legal, aliás. Eu peguei, eu achei que pudesse, então eu peguei o Thor Ultimate, aquela época que ninguém sabia se ele era deus ou não, bagaceiro, né, Bebum. Gosto pra caramba desse Thor. Peguei o irmão Voodoo da fase do Bendis, porque eu adoro o irmão Voodoo, né? Adoro, cara. Adoro. Daquele jeito, macumbeirão, assim, pé de galinha. Eu peguei a Feiticeira Escarlate da fase do Busiek, né? Que ela tá de cabelo carrapicho, né? Parece que o Magnum tá possuindo ela, né? Um Magnum energético. Peguei o Visão Branco, da fase da Costa Oeste, que eu acho o visual mais legal do Visão, né? Peguei o Mancha Solar, que eu gosto também, quando ele participava dos Vingadores. E peguei a Capitão Marvel, que na verdade é a Rocha Lunar dos Vingadores Sombrios. É uma equipe que tem, vamos dizer, a Capitã Marvel seria tipo o Jaqueta Amarela, assim, né? Dá pra ter uma dinâmica da Feiticeira Escarlate com Visão Branco, né? E eu acho legal essa trinca principal, né? Os Vingadores sempre têm uma trinca principal do Cavaleiro Negro, do Thor e do Irmão Voodoo. Acho bem legal. Mas podia, realmente é difícil, porque você começa a juntar uma coisa com outra. Eu queria pôr o Mancha Solar, eu pus também a Cersei na hora que eu tava montando. Também o Capitão Ultimate, né? Um personagem ganha substância, assim, mas eu fui por aí. E aí, James, qual é a tua equipe dos Vingadores? A minha equipe, ela é formada por Vespa, principalmente na fase do Roger Stern, que ela foi durante um período a líder, sendo que os líderes secundários seriam o Capitão América e a Capitã Marvel Mônica Rambeau. Eu gosto desses três. Colocaria o Homem de Ferro. Eu acho que é preciso ter alguém que conheça tecnologia e tenha dinheiro e que não precisa se preocupar com pagar a conta, né? Eu acho isso importante. Gosto da ideia do Thor. Não tenho um Thor específico para andar na equipe. Eu colocaria a Feiticeira Escarlate dessa fase cigana. E o Visão, mas o Visão com visual logo depois que ele saiu da fase branca. Aquele visual que ele está verde e amarelo e não é a bandeira do Brasil. Eu acho aquele visual dele verde e amarelo lá da fase das jaquetinhas muito legal, certo? E não colocaram jaqueta nele, mas colocaram ele verde e amarelo. Se eu fosse escalar, a minha seria essa. Eu acho que é uma equipe essencial na Marvel. Uma equipe que você pode pegar personagens como o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, Feiticeira Escarlate, o Visão, de vários períodos. Você tem a própria Vespa também, certo? Não tem nenhum personagem na equipe que ele é estático. Talvez, assim, comparando, mal comparando, tem alguns personagens do X-Men que são sempre estáticos, nunca mostram uma evolução. No caso da equipe dos Vingadores, não. Eles sempre estão mudando. Eu, talvez seja um exagero, eu vejo o Colossus, até onde eu li ele nos Mutantes, ele era sempre a mesma coisa. Nos Vingadores, não. Você tem uns três Capitão América de formato completamente distinto, Vespa, Wanda, o próprio Homem de Ferro. Então é possível, sim, você ficar perdido ao escalar uma equipe. Maurício, me diga aí quais são os seus 7 Gaviões Arqueiros. Bom, já vou entregar logo o Gavião. Eu acho que pra mim ele é aquela, uma cola do grupo muito legal. Digo que é um compasso moral, não. É um cara que sai um pouco ali das quatro linhas, né? Como um certo presidente bostejante gosta de dizer. Mas eu colocaria o Capitão, pra mim, junto com a Vespa, o melhor líder dos Vingadores. Um Capitão, qualquer época que não fosse os anos 70, porque os anos 70 os Vingadores mais se ofendiam e só se juntavam pra dar porrada do que qualquer outra coisa. Mas, vai lá, o Capitão do Busiek, por exemplo. Gosto do Thor também, eu acho que a gente precisa de um peso pesado desse. E aí, acho que pra variar, eu concordo plenamente com o que o Jamerson acabou de falar, dessa coisa fluida dos Vingadores, eles mudarem, que até você ter aquele Thor do Eric Masterson, né? A época que a personalidade do Eric Masterson assume, e você vê um Thor mais inexperiente, tão poderoso quanto mais inexperiente, até ele como trovejante também. A Feiticeira da época do Busiek também, eu gosto muito daquela coisa cigana, sei que não tem muita praticidade, né? Ela usar aquele uniforme com aqueles penduricalhos todos, mas pra mim é um visual sensacional, remete à origem dela, cigana, remete à coisa de bruxa mesmo, e ela tá muito bem resolvida. Gosto do Visão também, eu acho que ficou entre ele e o Homem de Ferro para ter essa coisa mais de tecnologia. dia e tudo mais, mas a gente já viu os Vingadores mandando a conta pro Tony Stark várias vezes, então não precisa ter o Tony Stark ali pra assinar o cheque e fazer o Pix, né? O Visão atende bem a isso e cria essa tensão, esse relacionamento com a Wanda. E pra fechar, dois que eu gosto muito dos personagens e eu gostaria de tê-los visto mais na equipe. O primeiro é a Photon, né? A Monica Rambeau. Peso pesado, de uma época que eu adoro muito, e uma personagem que merece ser muito mais bem explorada. Gosto do que foi feito com ela naquela mini do Ellis, né? A Next Wave, não lembro como saiu aqui. E o Quasar, o Vanderwalgen, né? Ou até essa encarnação recente, que é uma mulher que tá fazendo também. E agora eles batem os braceletes e trocam de lugar, né? Você tem o Quasar ou a Quasar atuando lá com os Guardiões da Galáxia. Eu acho que eu tenho muito aquela coisa do a personalidade e os postos certinhos, né? Você vai ter que ter o líder, vai ter que ter o peso pesado, vai ter que ter aquele que lida com tecnologia, aquele que lida mais com magia, aquele que pode providenciar transporte ou teleporte de alguma forma. Então eu acabo ficando um pouco preso nessa fórmula. E se eu fosse escrever os Vingadores, essa seria uma equipe que eu adoro aí escrever. Mistura várias épocas, o melhor do que eu mais gosto dessas épocas todas. Principalmente aquela que é a minha fase favorita dos Vingadores, depois do Busiek, claro, né, que pra mim tem um lugar especial na estante e no coração, que é a fase do Stern com João Buscema. Ninguém de jaquetinha, hein, Maurício? Pô, pois é, né? Vai, bota a pergunta. Eu falei do Trovejante. O Trovejante tem jaquetinha. Ah, é verdade, tem mesmo. Mas eu tô decepcionado com vocês. Nenhum de vocês escolheu Dr. Druida, bicho. Vocês que são fã raiz, bicho. Viu, Luigi? Eu pensei que você ia escolher, então não escolhi e fiquei com o coração partido, cara. Não o Dr. Druida. Esse é bucha mesmo, é. Eu tô falando do Demolição. Demolição é foda. Como eu gosto dele, meu. Olha, e o Gilgamesh, ninguém vai citar? Esse é esquecível também, hein, Jamerson? Ele protagonizou uma excelente edição dos Vingadores, que foi ali durante Atos de Vingança, se não me engano, né? Que não tinha equipe, praticamente. E o Capitão foi juntando quem atendia o telefone. E, ó, vem aqui os últimos a ser escolhidos na divisão da pelada do colégio, sabe? E aí ele começa a montar uma equipe a partir disso, e o Gilgamesh aparece com aquela época do chifrinho ainda, né, Jamerson? E a... Cabeça de touro. Cabeça de touro. E a Felda Felpuda, do He-Man. Essa equipe tem o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, cara. Por tomar um café lá na mansão e escalaram eles, né? completar a pelada. É, escalaram ele. O Luigi, também, quebrando o protocolo aí, também quem eu pus assim, meio na dúvida aí, mas eu queria colocar de qualquer jeito só pra te irritar, meu, o Odin Pegador dos Vingadores pré-históricos, assim... Mas eu esqueci dele também, agora eu tô fazendo uma menção honrosa do Odin. O Odin que pegou a Fênix, cara. Você quer ter uma coisa overpower na equipe, é por esse Odin aí, garotão, né? Que tá, é o Odin na pista, né? Na balada. Odin Playboy, né? Nossa. É. Quem gosta do Odin micareteiro é o finado Mauro, né? Pois é, bom gosto. Muito bom gosto. O Odin que ouve sertanejo. É esse mesmo, cara. É esse mesmo. Que deu uma tunada no martelo, né, meu? Assim. Tomando... Como é que chama aquela bebida que eles tomam lá? Hidromel. O hidromel com energético. Eu gosto dessa coisa dos Vingadores de ter tantos pesos pesados quanto ter a galera da rua mesmo, né? A época dos Vingadores russos, da Eterna Avengers, como ficou apelidado aqui. E tinha Homem-Aranha, Wolverine, a Arpia. O Rage. É, o Rage também teve uma época, né? O Homem de Homem-Areia, inimigo do Homem-Aranha, tava se reformando. Essa fase é bem legal. É pós-Burn dos Vingadores ali. Ah, o Hércules também é um bom Vingador, né? Bebe por dias até ser subjugado pelos Mestres do Terror pra rolar a invasão à mansão. Pra mim é top 1 das histórias dos Vingadores. Pantera Negra também ninguém colocou. Ah, mas Pantera Negra é traidor, não conta. Olha que agora no gibi do Iron, os Vingadores cortaram relações com o governo americano, justamente por conta das suspeitas do governo americano por Pantera ser o líder, né, de campo agora. Capitão América, você e seus amigos lutaram bem, Steven Rogers. Mas esse resultado sempre foi esperado. Farei tudo para garantir a sobrevivência de minha linha temporal. A sobrevivência da humanidade. Nós queremos a mesma coisa, Kang. Podemos trabalhar juntos para garantir que isso aconteça. Não. Você é parte do problema, não a solução.